Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Entre o tempo em que os oceanos engoliram Baldur's Gate e a ascensão dos filhos de Elminster, existiu uma era do inimaginável. E no meio dessa porra toda, Huprest, Newperto, Feldon, Royston Cave e outros, destinados a usarem as joias da coroa de Ganor. E sou eu, seu crônico, que sozinho posso contar essa saga. Deixem-me contar-lhe sobre os dias de grande aventura. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre do Jovem Nerd e eu ainda sou o mestre. Aqui é Newperto, bardo. Fique à vontade de mandar um pombo correio pro meu empresário, mas já vou avisando que minha agenda tá lotada até o final do ano. Aqui é Feldon, elfo, druida e bêbado. Aqui é Royston Cave, bárbaro. O nome não combina, né, cara? Aqui é Rufus, o bárbaro Ranger, e eu tenho um QI do tamanho do meu bíceps. Aqui é o Ed Cert, mais conhecido como Ed. A minha carreira como bobo da corte é tão falha que eu virei alcoólatra. Caralho, mais um. Outro. O teu nome é Ed Server? Ed Cert. Ed Server. Aqui é Irulan. Ah, não! E eu sou a princesa de Araki. Muito bem, nerds, estamos começando a segunda partida especial de RPG no Nerdcast. Se você não ouviu o Nerdcast 251, para, vai lá ouvir, baixa pro seu ouvir, porque é o início dessa aventura. A gente vai começar exatamente no momento onde a gente parou a última aventura, certo? Então apague a luz, coloque seus fones de ouvido. Aliás, altamente recomendado que você ouça este Nerdcast com fones de ouvido e embarque nesta aventura. Vocês estão chegando na capital do reino. Vocês, muito malandramente, Rupertson, que é um doppelganger, que ele pode se transformar em qualquer coisa, ele está no formato da princesa Irulan. Dei um tapa na bunda dela. Porra, rapá. Tá maluco? Esqueceu? Eu só estou um pouco alcoolizado. Foi muita emoção. Foi muita emoção, porque eu nunca tinha matado um dragão no primeiro nível. Eu, rapaz, ainda não tô acreditando que vocês fizeram isso, mas... Eu sei que você ficou preso lá em cima por causa da corda. Não, o coitado, o Newperto veio correndo depois. Vocês foram lá pegar o Newperto, ficou lá esperando vocês com a corda. Vocês decidiram esse plano maluco, como a princesa morreu no final da última aventura? Vocês não conseguiram salvá-la? Você tá falando com a gente? Eu, tipo, tem uma voz não, estou do narrando, além? Estou narrando, o Nerd está narrando. Essa é uma inovação técnica dessa versão de hoje, né, cara? A gente tem um atualizador de aventuras ao nosso lado. Exatamente. Um cara de gravata, sabe? Andando lá da gente. Com o microfone de cerimonial. Vocês mataram um dragão e foram... É, tipo um Monty Python total. Vocês tiveram essa ideia maluca de se fingir de princesa e vocês vão à frente com essa ideia. O Azaghal toma forma de outras pessoas e ele viu a cara da princesa e se transformou em princesa e vocês vão fingir que salvaram a princesa. Olha o isso. O Azaghal não, o Rupert. Desde que a gente não tenha salvado ela pra ser sacrificada em algum ritual pagão, tá valendo. Ok, eu só não tô entendendo uma coisa nesse nosso plano. A gente tem alguma informação qualquer da princesa? Sabe o nome do pai dela, sabe? Não. Mas ela tá traumatizada, ela acabou de ser exato. Tudo faz parte do plano. O cara é o rei, eu vou chamar ele de meu senhor. Tá bom. Senhor, a mãe eu vou chamar de minha senhora, só isso. Então. E ela, se ela tem o hábito de chamar o cara de papito? O cara é estranho, pô. Mas aí cai tudo no âmbito do catatônica e ela não, tá com síndrome aí cai tudo na masmorra, cara. Eu não tô a fim de cair em masmorra. Não, olha só. Ô Nilperto, tá tudo tranquilo, cara. O cara vai ficar tão feliz de ver a filha de volta que ele nem vai se abalar. É muito melhor eu mandar meu senhor ou meu querido pai do que eu mandar um papito e a garota nunca ter falado isso. Eu acho que você não tem que falar nada. Tem que ficar meio... olhar perdido, olhando pro nada. Muito traumatizada, fortes emoções, né? Por causa desse plano maluco de vocês, o Artimus, o paladino... Cara, tá muito engraçado esse maluco de gravata falando aqui. Calma, eu tenho que explicar. O Artimus, o paladino, abandonou o grupo. Ele falou, não concordo com isso que vocês estão fazendo. E ele é um paladino, então ele decidiu abandonar vocês. E deixou, ó, vocês se quiserem vão, vocês vão morrer. E ele foi embora. Se esse cara, quando a gente chegar lá, o cara estiver lá e caguetar a gente, malandro, é uma só. Se ele estiver lá, eu vou falar que ele tentou me violentar. Vocês chegam, entram na cidade, na capital, andam até o castelo que está no centro da cidade, o grande castelo real onde o rei Hernan vive. A Irulan tá nua? Não. Como é que você tá vestido? Ah, cara, com roupa de princesa? Serve? A gente arrumou isso aonde? A gente tirou da princesa? Que foi dilacerada? É, daí. Dá mais suspense o que a gente fez. A gente salvou ela na última chance mesmo. É bom que ela esteja aí no retalho. Ah, você pode me emprestar uma capa também, né? Bota uma capa. Ela podia estar seminua pra gente trabalhar nosso imaginário, né? Pera aí, agora falou uma voz que a gente não conhece. Tem mais alguém aqui contando essa história? Vocês andam pela cidade de ruas estreitas, paralelepípedo totalmente irregular. Cara, torci meu pé. Muito irregular esse paralelepípedo, cara. As ruas são côncavas, então existe um fio de água no centro de todas as ruas, que é pra onde tem o caimento da água da chuva, e aquela água suja, cheia de bosta de cavalo. Eu já vim aqui nessa cidade algumas vezes. Vamos pegar esse outro caminho aqui, que ele é mais tranquilo. Tragam seus mortos. Oi, aqui tem um pra você. Ah, ele parece vivo. Ainda estou vivo. Não, cala a boca. Eu tô me sentindo melhor. Passam pela praça da cidade, vocês veem aquela movimentação, uma grande cidade, a capital do reino. Vêm os mendigos malucos. Aí vai, você vai direto ali, entendeu? Você vai direto ali, vai pro castelo ali à direita. Já pro castelinho ali, tem um troll. Aí você fala com o troll. Aí o troll vai te pedir uma moedinha. Aí você, cuidado, porque troll é troll, né? Troll vai te sacanear. Vai tomar no seu rabo. Toda aquela movimentação de artistas, vendedores e todo tipo de pessoas indo pra lá e pra cá, uma confusão. Ouçam todos! Ouçam todos! Trago o comunicado do rei Hernan, que procura por bravos e heróicos campeões a partir em uma missão de plena urgência. Aqueles dispostos a provar seu valor devem estar munidos com gloriosas histórias de aventuras e tesouros conquistados. Histórias como estas são do excelso Bradesco, que foi o primeiro banco do reino a interagir pelas múltiplas redes sociais, porque entendeu que ouvir e participar das conversações eram os caminhos mais eficientes e autênticos de aprimorar seus serviços. Estar presente e entregar algo que realmente faz sentido para a vida das pessoas. Às vezes, isso significa responder em forma de poesia ao pedido em poesia, como o caso recente do cliente Mauro Júnior. Link no pergaminho. Na fanpage, você também tem acesso às últimas novidades do banco sobre tecnologia e inovação, participa de concursos culturais e recebe conteúdos exclusivos e dicas para partir em busca dos seus sonhos medievais. É, ninguém reconhece a princesa? Não, vocês vão passando e as pessoas realmente vão olhando, vão formando, vão abrindo caminho e comentando, cochichando, meu Deus... Quem é a princesa e tal, não sei o quê. Eu tô mandando aquela sobrancelhada, sabe? Quem são esses... Tem camelo no, no meio da rua? Não, não tem cabelo. Tem porcos, muitos porcos, cabras, cavalos. Vai dar uma porrada no cabelo. Galinhas, etc. Vocês chegam nas portas do castelo, que tem um fosso de água largo em volta, protegendo. Só que o portão está aberto, ele está atravessando o fosso e a grade de ferro está levantada. Com dois guardas de prontidão ao lado da porta, o acesso ao castelo está livre. Só tem esses dois guardas na porta. Como assim? Ninguém para nos receber? Trazemos de volta a filha perdida do rei. Vocês veem essa movimentação, os guardas já ficaram alertas porque sabiam que estava vindo alguma coisa. Você vê movimentação e gritaria de guardas no alto do muro do castelo. Os guardas da frente, eles estão meio perdidos. Eles estão sendo superior ali, não sabem o que fazer. E de repente você vê movimento lá de dentro e vem um nobre com uma capa longa, vermelha, junto com os soldados, aquele mesmo tipo de soldado que vocês viram na última aventura que atravessou o caminho de vocês, aqueles mesmos que foram mortos com a comitiva da princesa, aquela armadura com capa vermelha, e à frente deles um nobre com a mesma vestimenta, só que mais pomposa ainda, dizendo que ele é o líder daqueles homens. Papicho! Que isso? Que isso? Não faz isso! Caralho! Ele disse que o cara é o líder, que não é que o cara é o rei, maluco. Sabe? Tá maluca. É muita rola de dragão. Só que ele não recebe vocês com calor, não. Não recebe vocês com alegria. Ele imediatamente manda os guardas cercarem vocês. Saquem-nos! Agora! Boa! Então é nesse segundo que eu me transformo na coruja e vou embora. Ai, ai. Os guardas dão a você. Você tá transformando na coruja mesmo? Lógico, porra. Vagabundo me cercou, eu vou ficar lá tudo mole pra Conjac. Eu pego o martelo pra eles não poderem roubar de mim. Segura aí, jogo na coruja. Isso! Que isso, cara? Tu tacou um martelo na coruja, maluco? Cara, tu matou o cara, meu irmão. Pra ela levar ele embora. Como é que uma coruja vai levar um martelo de guerra, cara? Você jogou para mim, não em isso, mim. Isso, não em você, eu joguei pra você. Eu ignorei. Caraca, mano. Você ignorou o martelo? Continuei voando. O martelo fez aquela parábola, passou do lado da coruja e caiu. Que cena ridícula, cara. Cara, dentro do poço. Nesse momento, os guardas estão cercando vocês e apontando as lanças. Então, peraí, são quantos guardas? Tinha os dois na porta e eram quantos cavalgando? Ah, veio uma porrada, cara. O suficiente pra cercar vocês. Eu parei, ó. 300. Aqui 300, cara. 300 é exército. 300, saíram 300. Aí realmente deu chance do cara sair voando, cara. 10 caras, pô. Aí eu levantei e falei assim: vão levantar armas para a filha do seu rei? Quem são vocês? Olhei pro cara, pra esse nobre metido a besta. Eu sou filha do seu rei e esses são os que me salvaram. Uma obrigação que era sua. Olha. Perdão. Gaguejou. Minha princesa. Cale-se! Me leve à presença de meu pai. Eu não sei em que condições você está chegando aqui com esses forasteiros. A última... A única condição necessária, ela está viva. A última notícia que tive era que tinha sido sequestrada, princesa. E fui resgatada, e não por você, Lorde Capa Vermelha. Princesa, eu sou o Duque Braulio Mínimos III, princesa. Como? Como é que é o seu nome? Como é que é o seu nome? Repita, por favor. Eu sou o Duque Braulio Mínimos III. Eu sou o responsável pela guarda do castelo, princesa. É difícil você chegar aqui com forasteiros? Não. É difícil manter a seriedade com esse nome, né, parceiro? E nota-se que corre na família, né? Ele olha pra vocês. Vocês podem entrar no castelo sob supervisão da minha guarda, mas terão que deixar suas armas com eles. Não tenho arma, meu amigo. Pode revistar aqui. Quem tem arma vai ter que entregar a arma. Só o Carlos. E o Carlos jogou o martelo longe já. Não, ele jogou pra cima e caiu o martelo. A coruja não pegou, porra. Muito bem. Vocês, então, são revistados. Martelo mágico do Royston Cave fica confiscado temporariamente. E vocês são levados para a corte. E imediatamente todos são levados à corte do rei, fortemente guardada por todos os soldados de capa vermelha. Quando você diz fortemente, o que, que isso significa? Quantas pessoas têm armas e quantas pessoas não têm armas, mais ou menos? A corte do rei foi reunida justamente pra esse evento de última hora, então, assim, tem toda a guarda real lá, né, cara? Tá todo mundo lá, uma grande cerimônia, a princesa voltou ao reino. Vocês são levados a uns aposentos não tão suntuosos, mas vocês recebem roupas especiais de cerimônia para se apresentar ao rei, não se apresentar com essas roupas maltrapilhos, armaduras e tem roupas de aventureiros e viajantes que vocês estão. E ainda imundas de sangue e de outras coisas. Né? A princesa é retirada da companhia de vocês, levada pelas aias para banhar-se e a princesa é levada... É, mas eu... Não. O quê? Quero saber detalhes do banho da princesa. Ué, você, a princesa é levada pelas amas e... É, tu... Aias. Pelas aias. Ama, são velhas gordas. Aias são virgens, intocadas. E elas banham a princesa numa banheira lá. Todas nuas numa banheira gigante. Aquele toro já fica com 18 centímetros. Que é isso? Que é isso? Que chamuço, cara. Tudo bem. Tocam as cornetas, abrem-se as portas duplas em frente ao grande tapete vermelho que leva a uma pequena escada onde está o trono do rei e da rainha. Quando a gente caminha pelos corredores aí do quarto pra lá, quantos guardas vigiam a gente? 6 guardas. 6? Cada um ou 6 pra todos? Não. Todos. 6 cada um, grupo você não todo. Consegue andar e tá lá no corredor. Além dos guardas que estão nos corredores, etc, né? Um anunciante brada o retorno da princesa e toda a corte aplaude. E a princesa é trazida pelas aias para reencontrar seu pai e sua mãe. E o rei levanta, se abraça. Minha filha, você está viva. Louvado sejam os deuses. Você voltou para casa. Eu disse que era perigoso essa sua história de perseguir o seu amor. Você não deve perseguir nada. Mas tudo isso passou. Eu não quero mais brigar com você, minha filha. Tudo isso acabou. Você está em casa, salvo. E é isso que é importante. Aí ele abraça, beija a mãe também e tal, não sei o quê. De repente vocês são apresentados. Senhor rei, sua majestade, aqui... Encontra-se o grupo de aventureiros que resgatou a princesa que se apresentam diante esta corte. Neuperto, Royston Cave, Feldon não. E Rupertson. Tá louco? O que é seu nome? E eu tô duplicado? Não, eu tô maluco, você não. Peraí, só tem então o JP, o Carlos... Só tá eu e o Rupert. O Rupert. Tem dois, caraca. Caraca, um bardo, um e um bárbaro. Salvaram a princesa. Nossa, cara. Que grupo de aventureiros. Ah, não, eu falei. Temos que lembrar dos que não conseguiram chegar aqui. Rupert, o mais corajoso de todos. O que se sacrificou por mim. Ai, nunca será esquecido. Artistas, eu quero um quadro gigante. Estátuas pela cidade inteira. Pai, ele merece. Ele, sim, minha filha, o que você desejar. O que você desejar. São apresentados 2 aventureiros, Neil Perton e o Royston. Estamos assim de braço levantado pra galera. Deve estar rolando uma salva de palmas, né? Exatamente. Música, as cornetas tocando. Vocês... Eu viro pro guarda mais perto. Depois você me diz quem é o cerimonialista, que eu não tô satisfeito com essa performance aqui. Quem é? O rei se levanta, ho, ho, ho, ho, aplaudindo. Ho, ho, ho, ho. Bravos guerreiros, a vocês eu devo o meu reino. Aí você vê que o Duque tá ali do lado, ele tá com uma cara de puto. O cara tá muito puto da vida, sabe? E ele tá desconfiadíssimo de vocês. Vocês são convidados para jantar comigo e iremos discutir durante os festejos o seu futuro no reino. Oh, que beleza. Senhor meu pai? Sim, minha filha. Sim, meu antes anjo. Dos festejos, eu quero ouvir uma música de Neuperto. Seu talento é inigualável. Eu já tô com os 2 braços levantados agora, fazendo aquele... aquela reverência pra frente. Obrigado, princesa. Amigos, silêncio. Vou fazer uma performance especial porque a ocasião merece. Diferente dessas cornetas que estão tocando aqui, que convenhamos, tá demais, né? O Nilberto faz uma performance, é aplaudido, todos estão felizes, e você vê só o Duque Braulio e os Mínimos cochichando no ouvido de seus soldados, olhando com o rabo de olho pra vocês, com aquele olhar sinistro e de desaprovação, típico de vilões de novela. Vocês são levados para um grande salão de festas e uma longa mesa cheia de nobres, e reserva os lugares mais próximos a ele para vocês dois e para sua filha. Não tem nenhuma coruja de bobeira aí, né? tem que ter, né? Coruja. Começa o baile. O baile, pessoas dançando, muita música, bebedeira, porcos assados inteiros com maçã na boca são levados à mesa. Depois de algum tempo de bebedeira e cantoria, caneca sendo batida na mesa assim, querendo chamar a atenção de vocês, de todos, né? De repente, a música cessa, as pessoas param de conversar e rir, e vocês veem subindo em um palanque o Duque Braulio Mínimos. Eis que o Duque chega e fala: nobres, nobres senhores, eu estou muito feliz por esses festejos, pois hoje nós marcamos o retorno da princesa para o nosso reino. Mas pergunto-lhes, não seria cedo demais para festejar e enaltecer companhias forasteiras como estamos fazendo hoje? O que sabemos sobre estes? Eu bato na mesa, levanto. Sabe o suficiente? Trouxemos a filha do rei viva. Aí as pessoas... não sei o quê. Eu levantei. Talvez devamos festejar a sua incompetência, Braulio. Tem um murmúrio geral assim. Afinal de contas, se fosse por sua conta, eu estaria sendo currada por um dragão até agora. Senhor, peço a palavra. Respeito a nobre princesa, mas eu me orgulho de meu título de duque e sei que sou o nobre desta corte e vocês têm ouvido para Braulio Mínimos III. Você ouve assim, galera... Majestade, devo aproveitar a ocasião para testemunhar algo que aconteceu na chegada deste grupo, pois não eram dois, e sim três, que estavam à frente do castelo com a princesa, e um deles, como um encanto mágico, se transformou em uma ave e voou. Senhor, nós estamos em um tempo de alta magia neste reino, senhor. Os magos estão por toda parte e não sabemos, senhor, como iremos nos proteger de tais encantos sem que um feiticeiro de sua confiança possa variar. Eu levemente começo a fazer uma magiazinha assim no tamborete de silenciar o cara. O cara começa a ficar afônico e mudo. Tá. Senhor, no meio da frase. Eu lhes digo, senhor, pergunte a sua filha algo que... Água! Alguém dê água pro nobre duque. Ele não consegue. E o rei? E o rei? O rei fica assim, desconcertado. Posso pedir um presente? Ele, de repente, ele sai com os festas de um transe, transforma a cara de preocupado imediatamente em uma cara amorosa. Sim, minha filha, pois não. Eu queria a cabeça do duque numa bandeja de prata. Minha filha, mas o que é isso? Não, minha filha, acalme-se, não há necessidade de sermos tão drásticos. Eu tenho certeza que o duque bebeu um pouco mais além da conta, né? Afinal, estamos todos festejando. Pois esta festa é pra mim e eu não estou me divertindo. Não. Vou pro meu aposento com as minhas aias tomar outro banho. Minha filha, acalme-se, eu tenho exatamente o que você precisa. Ele bate palma. Chamem o bobo da corte! Era tudo que eu queria mesmo, pai. Entra no salão, Serginho Malandro. De boné virado pro lado. Entrou Edcert, o bobo da corte 3D. Edcert, o bobo da corte, é um elfo. Orelhas pontudas, alto, esguio, vestido com aquele chapéu de pontas e guizos, uma roupa listrada púrpura e verde. Caralho, que bicho, hein? Calma. Uma gola branca, cheia de detalhes e tal. Aquele e pompons, aqueles pompons no lugar dos bons. Eu entro dando pirueta e gritando... Igual um maluco. Aí as pessoas... Ah, eles adoram. Você é uma grande estrela. E as pessoas riem. Só, você faz qualquer coisa e as pessoas caem na gargalhada de chorar, cara. E aí, você, Azaghal, você, Rupert, você reconhece essa pessoa. Ed Server. Server é o caralho. Você e Edser. Você e Edser foram companheiros no passado, porque ele também é um ladrão, assim como você. Vocês já fizeram muitos roubos juntos, passaram por aventuras juntas, e ele tinha sumido. Você perdeu o contato com ele, e aí está ele como bobo da corte do reino. Que divertido, pai. Que diversão. Eu entrei dando pirueta e parei na frente da princesa e fiz um... pra princesa. Que pariu. O rei e a rainha caem na gargalhada, imediatamente. Rola o dado aí. 11. Você percebe um cordão no pescoço da princesa. Um cordão muito familiar. Um cordão que pertencia a um antigo amigo seu. E você começa a perceber que aquela princesa talvez não seja tão princesa assim. E você imediatamente sacou o que estava acontecendo ali. Tá, eu fiz uma cara de, tipo, mais feliz do que eu ficaria se fosse a princesa realmente. Tipo... Eu tentei abraçar ela. Tentou abraçar? Não. Caraca! Não, não, não. Levantei, o bobo está empolgado. Eu comento com o Bárbara, eu estou gostando do clima de intimidade das pessoas aqui. Beleza, aí vocês festejam, etc. Bebem, comem pra caralho. Duque Braulius foi levado embora, porque tossindo sem parar, passando mal. Eu vou dar um rolé de asa e ver se eu vejo alguma coisa por uma janela. Não, você consegue entrar no salão. É alto, né? Tem janelas altas e você pode pousar naquelas vigas que seguram, né, do telhado. A gente fala pro rei. A gente tem realmente mais um amigo, porque tipo, as pessoas viram que a gente tava em três. Sim, mas ele se assustou. Oh. Ele não é muito de participar de batalhas. Oh. Ele é mais um colega nosso, oh, de suporte. Só que ele se assustou. Você tem como chamar o seu amigo? É, vai pegar mal olhar pra cima agora mesmo. Eu não vou... Eu vou ficar de coruja ainda. Inclusive, eu tô... parado de costas, dei um giro da cabeça 180 graus. Não, pode deixar que assim que a gente vê ele voando por aí, eu chamo. A gente consegue, acredito que até amanhã talvez ele consiga já estar aqui. Que papinho miserável. Ele falou isso e desmaiou na sopa, né, cara? A noite passa, muita música, muita festa, muita dança, bebedeira. Eu não vou beber não, hein? E quando só as costelas dos porcos estão sobre os pratos, o rei, bêbado já, decide subir no mesmo palanque que o Duque fez o papelão dele e fazer um anúncio. Senhoras e senhores, quero terminar essa noite de festa com um grande anúncio. Nisso eu tô tentando me posicionar estrategicamente do lado da princesa. E ele vai falando, gesticulando com a caneca de hidromel dele, e o hidromel ainda vai espirrando nas pessoas que estão embaixo, à volta dele e tal. Não é toda vez que vemos heróis com a coragem de arriscar a sua vida para salvar a princesa. Sem esperar nada, nada em troca. Eu tiro a cara da sopa e o quê? Esses guerreiros altruístas trouxeram a minha filha de volta ao reino e não pediram uma só moeda de ouro em troca. Aê! Eu mando todo mundo bater palma. É o Liminha, né, cara? Ganhou 10 XP. Esta é a forma que se mede o caráter. Coisa que não tenho visto muito nesta corte ultimamente. Todos querem alguma coisa do rei. Rei, mas sua majestade, no castelo vai ser invadido por orcs. Oh, me ajude, majestade. Minha filha está... Quem é esse que tá falando? O rei. Tá loucaço. Meus servos não trabalham para mim direito. Não pagam seus impostos. As vacas de meus servos estão magras, senhor. Faça alguma coisa. Nessa hora eu tô igual o Mionzinho imitando Marcos Mion. Eu viro pra rainha. Senhora, não tá na hora de botar o neném pra ninar? É por isso, seus súditos incompetentes, E vocês veem pessoas pobres, diabos, que não têm onde morrer, vem aqui e trazem a minha luz do reino de volta, não pedindo nada em troca. E é por isso que lhes darei algo em troca, sim. Eu lhes darei títulos de duques e a propriedade, o castelo do Duque Braulio Mínimos III, que falhou em trazer a minha filha de volta. Agora é destes nobres guerreiros. Aê! Pai, ébrio pai. Eu pergunto se é só o castelo ou todos os tesouros que estão dentro. Todos os tesouros estão dentro. Baús de tesouros, tapeçarias, tudo, vasos antigos, o que for. O que estiver na posse do Duque agora é desses nobres seres. Lá no fundo, uma voz. Não! Olha só, eu queria me aproveitar que eu tentei me posicionar do lado da princesa pra fazer uma ação. Eu, tipo, sorrateiramente, no meu stealth, sabe, eu quero dar só um tapinha no ombro da princesa e faço uma cara de how you doing, sabe? Enquanto isso, a gente tá com a cara de desesperado foda, né, tipo, cara? Fudão! E mais, nobres amigos, faço a vocês um sacrifício próprio. Eu me disfarço de meu anel mágico, capaz de controlar o elemento da água. Este anel é a única relíquia. Este anel foi me presenteado pelo antigo feiticeiro que serviu meu pai. E eu passo todo o seu poder a você. E aí as pessoas aplaudem e tal, etc. E vocês acabaram de ganhar um castelo do rei, título de tudo. Não foi o castelo do rei, a gente acabou de roubar o castelo do outro cara que já tá puto. Duas semanas depois, vocês estão curtindo a vida, cara. Vocês ficaram ricos, cara. A gente não tá curtindo a vida, cara. A gente tá com o cu fechado, cara. Vocês estão no castelo, que era o castelo do Duque Braulius, e ele fica afastado da cidade ao norte, grudado em umas montanhas rochosas, uma cadeia de montanhas. Não é dentro da cidade? Não, é fora da cidade. É em outras terras. Pior ainda. Não, melhorou um pouco, pô. Antes vocês estavam numa cidade murada com um castelo dentro da cidade. Agora vocês estão num castelo que fica no campo. Ele fica, obviamente, numa posição interessante, que ele está grudado na montanha, que na verdade é um paredão de granito que se ergue quase 90 graus do chão, e ele é grudado, ele é bem parecido com a fortaleza do Duas Torres lá, o Abismo do Elmo. Ele é grudado na rocha, né? Então ele só pode ser atacado por um lado, mas em volta dele tem só aquelas propriedades de casinhas pobres, dos servos, né, que cuidam de animais, plantam. Qual é o staff do castelo? É um castelo médio, ou seja, médio pra pequeno, né? Então, não é um palácio, né? É uma fortaleza mais, né? Vocês têm diversos servos, guardas também, e o chefe dessa galera toda do castelo é um vassalo chamado Borna. E o Borna, ele é um vassalo extremamente leal ao senhor atual. Então ele era o vassalo do Duque, mas agora ele se torna completamente prestativo e leal a vocês. Ele ensina, ele demonstra todo o castelo a vocês. Ele faz, tem certeza que as suas mesas estejam sempre cheias de vinho, uvas, maçãs, peras. Troca esse cara que é um filho da puta. Agora, eu já ia falar. X9, é o Calguete. Ele faz com que a vida de vocês seja, sejam tratados como reis. Olha só, aqui é só macaco velho. Olha só, o Matt, ele foi demitido no segundo dia. O primeiro dia ele mostrou pra gente ao redor, o segundo dia ele foi demitido. Quero saber, a gente tem soldados aqui? Tem, vocês têm uma guarita de soldados que cuidam do castelo, sim. E aí, quando vocês ganharam o castelo, vocês também ganharam o bobo da corte. Que merda! Que foi o ganhador, ele deu pra vocês. No primeiro dia, o Borna mostrou também o calabouço, onde eles tinham um prisioneiro, assim, era acusado de vários crimes e estava sob guarda do Duque. Mas agora vocês eram donos do castelo, então eram donos do prisioneiro também. Ah, então, em vez de demitir esse Borna, no que ele apresentou pra gente calabouços, a gente já deixa ele lá dentro. Não, mas calma, ele apresentou e o Carlos Voltor ficou assustadíssimo. O prisioneiro é um bárbaro gigante de forte, de longos cabelos. Nossa. E só uma tanga de texugo. Chamado Rufus Cave, o irmão de Hostel Cave. O seu irmão, Carlos Voltor, está lá de prisioneiro. Eu viro assim, tipo, é Broston aí. Borna. Borna, isso. Que maluco. É, Borna. Sim, sim. Por que esse homem foi preso? Ah, ele foi preso nos arredores do castelo, roubando-se. Ele estava roubando dos pobres servos, senhor. Ele está aqui preso por isso. Há quanto tempo ele está preso? Ah, pelo menos 3 meses, senhor. Então, ele já pagou o seu crime. Eu acho que para mostrar para o povo que nos serve que somos tolerantes e... Benevolentes, boa palavra. É. O bárbaro não é muito literado, né? Vamos dar conta de virar o conselheiro do bárbaro. Devemos soltá-lo. Ah, senhor, o senhor está corretíssimo, disse o Borna. Eu acredito que ele realmente serviu o seu tempo e ele está livre agora. Guarda, abre esta cela imediatamente. É uma bichona? Eu quero falar agora. Aí o guarda abre com aquela chave grande, pesada, ele rangendo metal. Eu olhei pra ele, eu vi ele vestido que nem um nobre. Uh-huh. Eu ouvi ele falando tudo isso antes de abrir a cela. Uh-huh. Então beleza, eu fico mudo. Eu ajeito minha tanga de texugo, faço umas 10 flexões e saio da cela. Tá bom. Pra mostrar a nossa, como o meu amigo aqui falou, benevolência, prepare uma refeição, dê um banho. Imediatamente, senhor, eu vou agora mandar todas as amas do castelo darem banho no senhor. Não, ama não, cara, ama é gorda. Ah, então beleza, depois de ficar 3 meses na cela, amigo, qualquer uma tá indo. Vocês vão demitir o Borna? Cara, eu acho que demitir tá errado. O Borna, então, é o criado mudo do Hostel Cave. Ele é o servidor do castelo. O negócio é, ou a gente mata ele, ou a gente fica com ele. Ih, e cara, demitir ele vai virar nosso inimigo. É. Pô, deixa ele, cara. Sim, pô. Tá, mas aí, então vamos fazer o seguinte. Eu perguntei pra você do staff antes da parada, né? Do castelo. Como é que é? Quem é que organiza? Quem é o que tem mais acesso ao Borna, por exemplo? Não, o governante do castelo é o Borna. O Borna manda nos chefes de cada área do castelo. Chefe da cozinha, chefe do celeiro. Ele fica mais, entendeu? É isso que eu quero saber. Ah, então, ele fica coordenando todo mundo, toda hora. Ele tá cada hora num lugar. E quem é a mulher mais esperta do castelo? vamos dizer que seja uma concubina oficial lá do castelo. É bem ok, esperta. Beleza, tá perfeito, tá perfeito. Então, no segundo ou no terceiro dia, eu já cheguei pra concubina principal do castelo. Uhum. Fiz uma música em homenagem a ela, uhum, com um spellzinho de charme, e eu quero ela vigiando todos os passos do cara. Ah, então, tá. Tá, beleza. Boa, olha aí. Eu quero fazer uma música também. Em homenagem ao bárbaro que tava preso. É. Você pode tocar o tamborim? O Rufus on fire. Olha, a só gente tem que dar uma razão porque o cara dissoltou e o cara ficou no castelo, né? Sem falar nada, né? Pra gente, eu já tô sabendo. Eu tô falando pra galera que trabalha, pros vassalos, pra todo mundo. Tem que dar razão, e o cara ficou, não, né, pô? Olha só, e outra, vocês levaram o bobo da corte, só que o bobo da corte já sabe da princesa. Então eu tenho que indagar vocês. E aí, qual vai ser? O que que tá acontecendo? Qual é a parada? Ah, por que que tu tá nessa? Fala assim, olha só. Eu tô ligado no que tá acontecendo, malandragem. É, do que tu tá falando, meu amigo? Que malandragem é essa? O que eu tô falando é o caceta, meu irmão. Olha só, eu sei que a princesa é meu brode de muita malandragem das antigas. Porra, já roubou muito comigo. O que que tá rolando entre vocês aí, cara? Me explica essa parada. Ele cansou dessa vida, virou uma vagabunda e a gente come ele. É, olha, então, assim, porra, ele mudou muito. Tá afim? Não, olha só, cara, o bobo da corte ficou desconcertado. O bobo da corte, do jeito que ele falou, tá pedindo pra assumir o lugar do calabouço, né, cara? Exatamente. no primeiro momento que der, eu vou tentar mandar uma mensagem pra princesa pra saber qual é a do povo, se a gente pode confiar nele ou não, porque a princípio eu não sei. O cara pode estar jogando verde, né? É exatamente por isso que ele vai parar tem no calabouço. Tem um jeito de mandar uma mensagem pra princesa. De repente vocês escutam: senhores, senhores, senhores! Vocês veem o Borna vindo: senhores, temos a mais suntuosa visita, senhores. O rei está aqui. O rei veio visitá-los. Dou três piruetas e paro na frente do rei e faço. É o primeiro contato que a gente tem com o rei desde que ganhou o castelo? É. Eu imediatamente me transformei num cachorro. De repente vocês veem o rei adentrando o castelo sozinho, sem guarda real, sem nada, sem nenhum capa vermelha, sem nada. Eu, caralho, velho. Voltei a ser gente e falei... E aí, Rupert? Vocês não precisam nem ver o colar dele, né? É o próprio. Conheço de outros carnavais, esse malandro. Não sei de quem você está falando, rapaz. Saiam todos daqui do recinto. O rei quer falar só com os nobres e o bobo da corte. Sim, senhor. Aí o Borna faz... Ele né, faz uma... saudação e sai imediatamente. Ele vai, sabe, fazendo assim com as mãozinhas: show, show, show, show, show, pra todos os guardas, sabe? Show, show, show, show, show, show, show, show, show, todo mundo! E ele vai e fecha a porta. Eu falei, antes dele fechar a porta, eu: oh, fresco! Sim, mas nada de espiar nos buraquinhos. Vou fazer um spell pra fazer um campo de silêncio em volta da sala que a gente tá, pra não ouvirem do que tá a gente bom. Tá falando pra beleza, lá. Beleza, você faz um campo de silence e ninguém vai ouvir. Então, rapaz, tô há 2 semanas tomando banho sem parar. Eu quero saber do seguinte, da bufunfa. Como é que tá a bufunfa aqui no castelo? Pessoal, eu não quero saber, meu irmão, de palhaçada nenhuma. Eu não vou fazer palhaçada nenhuma pra vocês até vocês me explicarem o que tá acontecendo nessa porra. Sério mesmo? Que se a gente não te explicar, você para com a palhaçada? Você promete? O que eu quero saber é o seguinte, qual é o plano agora? Eu tenho uma ideia. A gente podia forjar um novo sequestro. A gente não precisa fazer isso. Eu tô dentro do castelo, eu sou a filha do rei, a gente pode tirar o tesouro da sala do tesouro, pô. Não adianta a gente pegar todo o dinheiro, pegar todo o tesouro. Não precisa pegar todo o tesouro. Eu quero bastante pra comprar uma cachaça, só isso. A gente faz um inventário do que tem aqui, pegamos tudo que a gente puder daqui e partimos. Vamos embora. O Gil usou nessa história a primeira vez, né? Aí eu olhei assim e falei, quem é esse? Pô, você chegou na sala e não viu um cara semi-nu, tango de texugo, óleo de peroba no corpo. Seguinte, galera, esse plano não vai funcionar. Já vou botar areia logo nessa porra, depois não vai pressionar. Eu sei que vocês não têm a minha sofisticação de ter participado já de algumas cortes. Certamente, cara, a gente tá sendo aqui vigiado o tempo inteiro. Quando começar a tentar mover qualquer coisa, o neguinho vai saber e vai ter um monte de capa vermelha aqui na porta pra impedir que a gente saia. Se eu e o Rupert ajudarmos vocês, ninguém vai perceber. Por que ao invés da gente mudar, mover as coisas que estão aqui, a gente não move os tesouros que estão no castelo? Cara, você tá maluco? Procede, é muito mais fácil do que mover o que tá aqui, porque o tá aqui tá sendo vigiado, não tem jeito. Olha só, a rainha é muito feia? Não é feia, é bonita. Por que não, então, o Rupert já não logo mata o rei e toma o lugar dele? Ah, mas peraí, tudo tem limite, né? Eu não vou dizer que eu não pensei em matar o rei, eu pensei. Mas eu acho que o cara é gente boa, a gente não precisa chegar a tanto, né? Vocês arrumaram, velho. A gente tava tão feliz, todo mundo bêbado na tabela. Caralho, velho, vai dar uma dor de cabeça. Ó, não vale. Todo esse tesouro, não vale essa dor de cabeça, gente. Olha aí, tá sobro pela primeira vez, falou, né, cara? O cara que há 5 minutos atrás queria matar o rei. Temos uma solução mais simples e direta, que vai nos livrar disso agora e podemos partir. Pegarmos o máximo que conseguirmos, enchermos nossos bolsos e mochilas e partirmos. Mas que... Caraca, você é um bárbaro mesmo, cara. Parabéns. O teu irmão vai botar o quê? 3 moedas na sunga de texugo? Eu pensei em 3 diamantes. Só um minuto. Ô, Curugia, tu pega lá um vinho pra gente lá pro bebê que eu tô com sede, cara. Caraca, mas tu tá cheio de marra mesmo, né, cara? Eu vou buscar o vinho, eu vou. Mas, gente, olha só, o tesouro é de vocês. Vocês não estão roubando, vocês estão tirando ele do castelo, só isso. Eu voltei com uma garrafa de vinho. Entreguei pro bobo da corte, toma. Mas olha só, a desconfiança deles, a desconfiança do JP, é que a gente tá nesse castelo, mas tá sendo vigiado pelo rei, pelo Braulio, por todo mundo. Mas provavelmente pelo Braulio. Estamos sendo vigiado. De bobo aqui só tem o nosso amigo, cara, pô. Não, que nem é bobo. Bobo é só o jeito de andar. Já tá doidão de vinho? Tô doidão já, tô ficando bêbado. Ah, sabe o que acontece com quem me chama de Corujito? É transformar em sapo? Não. Toma vinho que eu passei a garrafa no rabo. Eu vou voltar pro castelo, porque senão o nego vai começar a dar falta. Se vocês precisarem falar comigo, manda o nosso amigo Feldon me procurar lá no castelo. Tô achando tirar a parada aqui fácil demais, cara. Vai dar merda. Nada que é fácil dá certo. Tamburete, relaxa. Você é bonito e eu sou competente. A gente faz essa parada acontecer, irmão. Ninguém vai perceber. Tem como devolver o bobo pro rei, não? Milperto, a concubina que você enfeitiçou durante esses dias, ela conta você que o Borna, ela não viu ele fazer nada de suspeito. Que o cara continua trabalhando, mantendo o castelo funcionando e tal. E ele não tem contato com ninguém externo daqui? Ela não notou nada de suspeito, nem ele mandando mensagens, nem passando nada pra nada. Ah, continua de olho, minha querida. Tá bom. Eu comecei a tratar com os guardas, conhecer os guardas daqui, certo. Interagir com os soldados que trabalham pra gente. Você nota que todas as pessoas que trabalham pra vocês agora, elas estão aliviadíssimas do Duque ter saído, ter sido expulso do castelo, não ser mais o dono do castelo. Que todo mundo odiava o Duque. Enquanto isso, a princesa vai fazer o quê no castelo? Eu vou sacar qual é a do rei normalmente, sem estar louco de birita. O rei, ele se demonstra uma pessoa muito, muito amigável, querido pelas pessoas. A rainha parece que gosta dele, a corte gosta dele. Ele tá sempre bebendo, né, cara? É um fofarrão. Mas ele não parece uma pessoa maldosa, né? Eu vou dar um rolê pelo castelo e ver onde fica a sala de armas, sala do tesouro, essa porra. Uhum. Sala de tesouro é mega protegida ou o quê? Sim, é no subterrâneo, é protegida, obviamente, por guardas e tal. Mas você não tem acesso, né? Só o rei pode entrar lá. Que problemão. Toda vez que eu sacar que o rei chapou de birita, eu vou dar um rolê na sala do tesouro. Tá, você vê que é muito tesouro. Mas, assim, é muita coisa pra carregar. Tem muitos vasos. Não, tô em busca de joias. Então, tem joias. Baús e baús de joias lá. Tá, eu vou atrás das que são mais preciosas. Colares, anéis, coisas que são preciosas e pequenas, não muito grandes. Joga o D20 aí. 10. Você acha algumas coisas de valor lá e... Assim, você nota algumas pedras sempre preciosas lá. Tem muita coisa que não presta, mas tem algumas, você nota algumas. Eu vou mandar as minhas aias fazerem um colete com vários bolsos. Tá bom, puta que ideia. Vários, um colete com vários bolsos pra guardar vários, assim, bolsos de tamanhos variados. Que caibam pulseiras, cordões, anéis. Uma princesa usando um colete cheio de bolsos. Ah, mas eu vou dizer que é pra uma brincadeira e tal. Nesse meio tempo também eu vou me aproximar da rainha. Uhum. Naquele papinho de mãe e filha, eu vou pedir pra minha mamãe mostrar as joias reais dela pra mim. Tá bom. Ela levanta a saia. Quando a rainha for tomar banho, alguma parada assim, eu volto no quarto pra pegar as joias dela. Tá bom. Depois de 2 semanas, o rei parte em uma viagem com a comitiva real. Ele vai pra onde? Ele não diz. É, peraí. Papai, você vai pra onde? Minha filha, eu tenho assuntos de rei. Você não precisa se preocupar com isso, minha filha. Não me abandone novamente, papai. Não se preocupe, minha filha. Infelizmente, o rei tem que, às vezes, sair, se abster e visitar o seu reino. É normal isso. Isso é realmente normal. O rei, às vezes, tem que sair. Ter com algum nobre, entendeu? Vai inspecionar terras, vai em cerimônias, essas coisas, né? Vai fazer média. Tá, beleza. O Duque foi na comitiva, não? Não, o Duque vocês não viram mais. Então, aí o rei viaja. Nesse tempo todo você tá pegando uma joia aqui, pegando uma joia ali e tal, isso aqui. Mas aí agora meu foco é só no quarto real. Tudo bem. Que ali não tem erro. Tudo bem, mas a chave do baú onde estão as joias da rainha fica com a rainha, assim. É, mas o kit de pick locks fica comigo. Você vai fazer isso depois que o rei viaja? É. Puta merda! Mas abri, cara, com uma maestria. Você vai... Eu peguei um fio de cabelo, botei dentro da fechadura e o baú explodiu. O baú abre e você vê todas aquelas joias valiosíssimas. Puta merda, é hoje, cara. Peguei o que deu. Tá bom. Você encheu os bolsos. O que deu? Mochila, bracelete, que... até o cotovelo. Beleza, mas anel, assim, todos o que você vai fazer dedos depois que ela der falta? Não, calma. Eu vou fechar o trinco e vou quebrar ele dentro pra que as pessoas tenham dificuldade de abrir o próximo. Tá bom. Com 20 você consegue fazer isso. Destrói toda a tranca da parada por dentro. Eu vou voltar lá no castelo dele. Nessas duas semanas, eu saí em viagem. Eu fui fazer o reconhecimento das estradas. Certo. Eu vou com o Nil perto pra buscar umas ervas. Vocês veem que existe, assim, a estrada principal que vai para o sul e para a capital. Entre o seu castelo e a capital, ela se divide em mais duas estradas, ela vai para os lados, etc. O castelo, as costas dele, ou seja, o norte, é uma cadeia de montanhas de granito. E existe uma estrada que circunda essas montanhas, mas uma estrada longa, longa, e ela entra em uma floresta, porque tem uma floresta que sobe o pé da montanha mais a leste, né? Então a estrada segue para leste pela montanha, entra na floresta e vai para o norte circundando essas montanhas. A passagem para o sul, para a capital, é bem aberta e pavimentada. A passagem para o norte já é bem mais complicada. Estrada em floresta, circundando montanha, etc. Qual que é a mais vigiada? É, obviamente, em direção à capital, né? Vocês sabem que para o norte, depois dessa cadeia de montanhas, tem um pântano. Vocês estão no fim de uma estrada, entendeu? Durante esse período, o Feldon aproveita para estudar o anel mágico que ganhou do rei. E você vê que você começa a controlar, você consegue controlar porções de água. Caralho, eu vou fazer um teste. Escorreu uma lágrima do meu olho. Tem que fazer a lágrima voltar, isso sim. É, eu quero fazer a lágrima voltar. Tá bom. Você consegue. Amanhece e chega o Rupert. Chega no castelo de vocês. Tu chega como quem? Chega como quem, esse? Cheguei como John Malkovich. Amigos, é hora. O plano já está em andamento. Beleza. Agora, só pra eu lembrar, qual era o plano mesmo? O rei saiu do castelo e a princesa deixou uma carta pra mãe dizendo que foi seguir o rei. E aí, vamos embora? É a hora. Demorou. Eu já fiz uma limpa do castelo. Tinha pouca coisa, só isso aqui. Eu mostrei essa colinha de aí nada. Sim. Não mostrei tudo, hein? O que vocês juntaram aí? Vamos meter na carroça e vamos arpar. Essa é a hora. O rei vai ficar de fora um tempo e... quando ele voltar, whatever. Olha só, é pra eu meter um monte de joia no meu chapéu ou é pra eu distrair as pessoas? Eu acho que você deve distrair as pessoas por uns 2 dias. Depois você encontra a gente na árvore bifurcada. É bem a sua cara. Beleza, isso. Vocês começam a arrumar as coisas, a carregar as carroças com tesouros. Vocês mesmos, sem ajuda de ninguém, né? 3 melhores cavalos do estábulo. Vocês já estão com tudo preparado. Essas 2 semanas está tudo certo. Passam-se algumas horas, você tem que pegar as coisas, carregar, levar para lá, levar para cá, levar pra, de novo para o estábulo, botar na carroça e tal. Enquanto vocês estão fazendo esse trabalho, vocês escutam uma corneta. Ah, fodeu. Isso é corneta de apresentação. Deve ser o rei fazendo a primeira visita pra gente. Não, é corneta de guerra. É corneta de guerra? Eu não sabia que existia uma corneta de guerra. Eu tô de coruja, fui lá ver qual era. Ah, você... eu vou correndo pra murada também. Tá. Eu pego a minha mochilinha, na qual eu botei todos os tesouros que eu podia, meto nas costas, pego o meu martelo e vou lá pra fora no cavalo. O Feldon se transforma na coruja e voa. É outra coruja, não é a mesma? Quando vocês veem um exército se aproximando do castelo. Ah, que legal. Tocando corneta. Logo à frente desse exército, vocês veem uma carruagem gigantesca, toda ornamentada. Parece ser a carruagem real. E outros guerreiros montados em cavalos com full plate, os cavalos de full plate. E vários estandartes do reino e estandartes do duque. Junto da carruagem ornamentada, tem uma carroça de bois grande, uma carroça de bois aberta, aquela que é de carga mesmo. Tem algo grande coberto por lençóis gigantes, por bandeira. Caralho, não, é a cabeça do dragão, mano. E aí tem outro carro de boi também, menor, outros com o cadáver da princesa. De repente vocês escutam a voz do Duque. Para tudo. Vocês já mandaram fechar a porta do castelo e as tropas apostas ou vocês estão só com cara de idiota olhando eles chegarem? Para as muradas! E aí vocês começam a movimentar as pessoas. Fecham a porta do castelo, fecham os portões de ferro, fecham tudo. Manda todo mundo se preparar. Arqueiros nos muros. Bordas, borjas, dracos. Borna. Borna. Tem alguma passagem, alguma entrada subterrânea, algum outro caminho que possa levar até o interior? Quatro semanas, um mês aqui e vocês não sabem porra nenhuma! Deixaram tudo na minha mão, tu quer o quê? O exército é muito grande. É bem grande. Deixa eles virem e a gente vai pelo outro lado, vambora daqui. Que outro lado, cara? Não tem outro lado. Tem outro lado, a parada é na montanha. Ah, então fudeu. os Borjas. Borbs. É o Borbs, é o Judão. Tem uma luneta aí? Não, não tem. Não tem luneta? Não. Que castelinho. Lá de coruja, qual é? Você tá vendo, chega se aproximando. Aí o Duque vai começar a falar. O rei tá lá? Você não viu o rei, você só viu a carruagem. Não tem nenhum arqueiro aí não, gente? Tá tudo no muro. Eu tenho, na verdade, uma besta. Ela solta 5 mil flechas ao mesmo tempo? Vocês escutam a voz do Duque. Sim! Sim, seus impostores! Aqui está a resposta do Duque Braulio Mínimos III ao seu joguete! Aqui está a resposta! Aí, de repente, abre a porta da carruagem e sai o rei. Preso, morto, vivo? Vivo. Meu rei, estes são os impostores a quem Vossa Majestade entregou minhas terras. Vejamos o que eles têm a dizer. A ele, calma-se. Senhores duques, diz ele. Senhores duques? Tem mais duques, hein? Vocês. Essa deve ter sido uma cena muito engraçada de se ver, cara. Os caras do muro. Os soldados do lado. Todo mundo se olhando assim, duques. Senhores duques, o bárbaro. Tem mais duques? Muito bom, cara. Aí o Borja falou: Senhor Cave, o senhor é duque. Senhores duques, eis que Braulio Mínimos III. Caraca, o rei tá mal, maluco. Me conta a seguinte prosa. Seus cavaleiros que saíram disparada ao saber que a minha filha tinha sido sequestrada encontram a caverna onde ela estava sendo mantida refém e que eles, estes nobres guerreiros de capa vermelha, mataram um dragão vermelho. Aí ele tira a colcha que tava cobrindo carga do carro de bois e tem a cabeça do dragão vermelho lá. 100 XP pra mim, né? Esse é o dragão que a gente matou? É. Esse é o dragão que a gente matou! Muito bom! Aí o Duque fala assim: será mesmo? Será o dragão que vocês mataram? Se vocês tivessem matado um dragão, talvez vocês tivessem visto o corpo da princesa Irulan. Aí ele tira a colcha também do outro carro e tá lá o corpo da princesa dilacerado, mas o rosto dela ainda está reconhecível. Caralho, quanto tempo? Um mês depois? Não, um Walking Dead, né, cara? Walking Dead não, cara. Só tem 2 semanas. Que 2 semanas, isso, cara? Tem mais de um mês isso aí, cara. E tá aí. A mulher tá lá, cara. E decomposição? Aí o Duque fala: quem seria capaz de fazer algo deste tipo? Impostores! Os meus homens podem testemunhar que mataram a fera, mas que a sua princesa já estava morta. Enquanto um grupo de aventureiros que soube em uma taverna o que acontecia, decidiu se aproveitar dessa situação. Não é mesmo, senhor taverneiro? E aí vocês veem o dono da taverna. É sim! Eles estiveram na minha taverna! Eu encontrei a minha filha nua fora da minha taverna! E eles ainda assaltaram o meu estabelecimento! São bandidos! Bandidos! E aí os soldados todos... começa a bater o pé no chão. Todos tirando sangue. Ô Borba. Sim, senhor Duque, sim. O que faremos neste... Tem passagem secreta? Tem algum túnel nas pedras que a gente saia do outro lado? Sim, senhor, na verdade existe. Esta fortaleza foi construída na montanha justamente anexa a uma caverna, uma antiga caverna que leva para uma passagem pelo alto das montanhas até os pântanos do norte. Tá. E a gente vai chegar na terra dos unicórnios? Calma. Qualquer passagem que saia daqui, o Duque sabe e tem gente esperando pela gente lá. Senhor, não é este o caso, porque esta passagem ela não sai imediatamente atrás desse castelo. Essa passagem sobe pelas montanhas por uma trilha de dias até os pântanos do norte. Se as tropas tiverem que correr ao redor da montanha, elas teriam que passar pela densa floresta e mais pântanos antes de chegarem aos senhores. Essa rota de fuga foi programada com um motivo, justamente para que as pessoas em fuga não sejam interceptadas na saída dela. Olha só, eu tô indo pra lá. Borba. Vambora, eu já tô lá, eu já tô tentando sair, cara. Eu tenho um plano. Aham. Uhum. Olha só, eu tô falando desde o começo. E a gente vai se dar mal. Tudo que as pessoas respondem pra mim é: eu tenho um plano. Vocês estão parecendo cebolinha, brother. Eu poderia confrontar o Duque como princesa. É arriscado, porque é capaz do rei te fazer perguntas que você não saberia responder, só a princesa. E aí você vai ser pego. Olha só o bárbaro de texugo e óculos. Pois dessa forma, eu tenho que concordar, realmente. É, e temos que ver o seguinte, outro argumento a gente não vai ter não, cara. Trouxeram até o porra do tabelinho, cara. Tá todo mundo agachado atrás da mureta. O cara falou lá de fora. Aí abaixou tudo, ficou. Eu acho que não sei o que lá. Eu acho o seguinte: alguém aí tem que levantar e perguntar, mas e a princesa que nós trouxemos de volta pra casa? Exato. Vai lá. E a princesa que nós trouxemos de volta? E aí abaixa de novo. Mas de um grupo onde um feiticeiro se transforma em coruja ao ver o perigo, não podemos esperar outras feitiçarias como estas que vocês apresentaram da impostora, que não é esta que jaz aqui de lacerada. Compadre, vambora, cara, vamos meter o pé, cara, deixa alguém falando. Vocês, impostores, devem se entregar imediatamente. Abram os portões, rendam-se, ou iremos atacar. Rupert, vambora, eu e tu. Calma, vocês estão muito nervosos. Olha, vão indo, que eu vou atrasar eles aqui. Dá pra arremessar alguma arma de alcance no Duque? Só a flecha. Então vou fazer isso. O Rufus pega, toma de um guarda o arco, a flecha dele, estica, acorda e solta a flecha. 19. E ela acerta o Duque no joelho. E ele grita. Ataca imediatamente! E de repente você vê a saraivada de flechas do exército inimigo indo pra cima de você. Tô indo com o Borba. Eu tô de braço dado com o Borba, cara. Borna? Aí eu cheguei pro Borba e falei assim, aí Borba. Ele toda hora fala, é Borna, senhor. Aí Borba, é o seguinte, esse Duque é zica, brother. Senhores, venham aí. Ele tira uma tapeçaria da parede, mexe numa pedra solta lá, e aí a parede desliza para o lado e vocês veem uma passagem secreta. E, senhores, este corredor, ele é construído por 30 metros. Não. Você conta a história com a gente. Vem. Conta lá na frente. Vai ficar aqui para quando entrar o novo senhor do castelo, você falar é por ali. Um juramento para proteger o castelo, senhor. Vamos arrastando ele. Vai protegendo no corredor, vai. Aí, Borba, o Duque é zica, brother. Vocês andam pelo corredor com tochas por 30 metros e até que o corredor construído acaba e vocês entram numa caverna natural. Aí ele fala assim: há um problema, o Duque sabe abrir a porta secreta. A única forma dele não passar aqui e não segui-los por este caminho é causarmos um desabamento logo aqui na porta do corredor. Eu vou te falar, você é bom mesmo, cara. Você é bom, mano. Esse NPC é do balacobaco mesmo, né, cara? Veio a calhar, né, como diz. Vocês veem que existe um monte de vigas de madeira segurando rochas enormes que estão no teto dessa caverna. Isso foi especialmente projetado justamente pra isso, pra que você fuja, cause o desabamento e ninguém possa seguir vocês, entendeu? Caquinho, manda ver aí. Jogar dado? Não tem que jogar dado. Você chega com o seu martelo. O Rufus não tem o machado também? Tenho dois machados de mão. Então manda ver aí, meu filho. Vocês começam a detonar as vigas. Antes mesmo de vocês quebrarem a viga totalmente, você vê que o peso já começa a envergar elas e as pedras vão cair. Vocês correm! Pulem! De repente, um desabamento. Todo aquele peso de rocha cai e fecha a entrada. selada para sempre. Vocês andam pelas cavernas naturais até que vocês passam por tumbas. Vocês veem caixões, sepulturas. Vocês andam por mais 2 horas em caverna até que vocês veem a luz do dia. Escalando pedregulhos, vocês encontram a saída. Antes da gente sair, Feldon, dê uma averiguada lá na frente, como um pequeno animal. Veja se há alguém lá fora esperando pela gente. Eu me transformei numa pomba. Nossa, velho. Você vai lá voando, realmente não tem ninguém. Você vê uma trilha pelas montanhas, você vê a paisagem da floresta lá embaixo, com nuvens baixas abaixo do topo da montanha, e a passagem segue. Ela segue totalmente irregular, sobe, desce, vira pra lá e pra cá, mas ela continua pelo topo das montanhas. Beleza. Eu dei uma batizada no bárbaro. Dos males, esse nem foi o pior, não é verdade? Não, imagina. Porque a gente viveu vida de rei durante semanas. Nossa cabeça tá a prêmio. Você tava preso? Tu tá reclamando do quê? O cara tá reclamando, cara. No final das contas, a gente se deu bem. Podia ter sido melhor, mas não, né? Então, beleza. Vocês sobem, andam e vão seguindo a trilha. Andam pelo dia inteiro sem problema nenhum. Até que anoitece e fica muito, muito frio. Alguma hora vocês têm que parar pra descansar, que vocês estão exaustos. Me transformei numa lince. Meu corpo cheio de óleo não me permite sentir frio. É o Lion Man de Curitiba. Vocês montam acampamento, fazem fogueira, essas coisas todas? Não, fogueira não. Alguém vai ficar de guarda à noite? Não, olha só, eu fico acordado com quem ficar. Puta que pariu, que figura. Mármore bobo da corte de primeiro turno. A galera dorme, todo mundo exausto e vocês ficam de guarda. Passa-se a noite, vocês escutam só aquele som, o silêncio da noite nas montanhas, a brisa se esgueirando entre as fendas das pedras, quando de repente vocês escutam uma voz ao fundo, uma voz alarmada, falando uma língua que vocês não entendem. Caralho! Olha só, vocês estão numa trilha e tem montanha pra sua direita e pra sua esquerda. As montanhas sobem e tal, não sei o que. Vocês estão. A trilha vai como se fosse escavada num pequeno vale entre as rochas. Então o que significa que a gente não tem pra onde ir, a não ser pra frente ou pra trás, é isso? Exatamente. E vocês escutam. Dá pra saber que idioma é? E aí vocês de repente escutam na parte esquerda uma resposta. Vozes grossas. Acorda aí, vambora. Aí vocês escutam. E aí parece uma discussão entre uma voz que tá na direita e a voz que tá na esquerda. Mas vocês não veem porque a montanha é alta e parece que as vozes vêm de trás desses pequenos picos que tem. E de repente, cara, vocês veem um objeto enorme cortando a luz das estrelas. Vocês veem a luz das estrelas sendo cortada por um objeto redondo, gigantesco, passando da direita pra esquerda, voando. E aí, de repente, vocês escutam um barulho de pedra. Eles estão brigando. Caindo do outro lado. De repente, vocês veem a luz das estrelas sendo cortada da esquerda pra direita, com outro objeto retornando. Se a gente ficar aqui, a gente vai ser pego nesse fogo cruzado de pedra. Vamos sair daqui. Porra, vamos ficar. Eu tô loucaço, tô bebado. Vamos ficar, porra. Caralho, meu irmão, tu ficou bebendo e tá loucaço. Tem que sair daqui, vambora. Eu dou uma gargalhada. Esse cara é zica, né, brother? Vocês começam a arrumar suas coisas quando vocês... De repente sentem o chão tremer e escutam estrondos como se fossem 2 batistacas ritmados socando o chão, se aproximando rapidamente de vocês. E aí vocês veem na sua direita aparecendo no alto contra a luz das estrelas um gigante. E ele levanta no alto da cabeça um pedregulho gigantesco e joga pra cima de vocês. Pra cima? Caraca, você tá dando uma risada? Ah. Ué, eu vou dar o meu stealth, cara. Eu arremesso o martelo na pedra. Calma. Caraca, o Carlos é bom pra caralho, cara. Iniciativa. Eu respeito o personagem do Carlos pra caralho, cara. Iniciativa 18. 21. 13. Ataca. 13. 8. A iniciativa é só do dado, hein? Ah, então 17. Eu tirei 13 também. Carlos, joga, ataca aí. Uhul! 18 de ataque. Eu arremesso o martelo na pedra. Ao mesmo tempo que o gigante arremessa a pedra pra cima de vocês, o Carlos puxa o martelo, joga e o encontro acontece em pleno ato. O martelo despedaça o pedregulho em 1000 pedaços. Caraca, o Carlos é muito bom, cara. Esse é meu irmão. Eu pego de volta o martelo. E aí, o gigante parte pra cima de vocês. O cara quer fazer o quê? Fazer o quê? Bate! Vocês vão atacar o gigante? Eu não. Não, eu posso me esconder bonito assim, posso. Vou me esconder lindo. Na primeira pedra que tiver, eu vou pra trás dela. Tá, joga o D20. 17. Você se esconder atrás de uma pedra. A gente vai ser pisoteado. O que vocês vão fazer? Me transformei de novo em curvo agora. Tá bom. Só faz isso, essa porra. Eu vou arremessar uma adaga nele. 15. Você joga uma adaga, ela pum, ela tira uma lasca do gigante e antes ele continua correndo. É isso que eu vou fazer, galera. Eu vou acertar o joelho do gigante. Eu tenho dois machados de mão, vou mandar o primeiro. Vai jogar? O primeiro eu vou. E o segundo também, depois eu pego no gigante. O primeiro errei e o segundo 18. O seu machado crava no joelho do gigante, ele... sente um incômodo e tá correndo ainda pra cima de vocês. Eu vou tentar mandar um Sleep Monster nele. Ó, vou jogar o Save Troll. Save Troll ou Save Giant. Save Giant. O bardo toca o tamborete, pra, pá, pá, pá, invoca a magia. Não, não, não. Se ele fez Sleep Giant, não é para pá, pá, pá, né? Não, é magia. De repente você vê que o gigante no meio da corrida foi assim. E aí ele começa a desabar pra cima de você. Corro na direção do gigante. Eu também, já tava correndo na direção dele. O gigante caiu no meio da corrida, dormindo. O Carlos pegou o martelo dele e explodiu a cabeça do gigante. Nossa. Corta o bago dele. Pra levar de lembrança, cara. Eu pousei perto da cabeça dele, do que restou da cabeça, e tô bicando assim, como ele. De repente vocês escutam a voz vindo da esquerda. Eu não posso tentar distrair ele, sair correndo e chamar a atenção? Pode. Posso? Aham. Então eu vou sair correndo de onde eu tô e três piruetas e fazer assim um... gritando igual um maluco. Beleza. E aí uma pedra voando pra cima de vocês do outro gigante. Carlos! Puta que pariu! Arremessar o martelo na porra da pedra. 13. 13? Errou. A pedra vai acertar um de vocês. Vou jogar um D6. Vocês são 6? Ó, JP, Tucano, Rex, Carlos, Azaghal e 3D. 6, 3D. Vamos ver se acerta. 20. Puta que pariu! Caraca, pior que foi 20 mesmo. Você tomou uma pedrada gigantesca e tá no chão. Mas eu tô dando tchau pra eles e falando assim... 3D? Fala. Quantos hit points você tem aí? Você sabe? Sei, porra. Pera aí. 42. Tu morreu. Hã? Que isso, cara? Não. Morreu, cara. O cara babaca fica sambando na frente da porra do gigante. Não, maluco. Não faz isso não, cara. Tomou um double damage de uma pedra gigante, porra. Faz isso não, Alexandre. Porra, não brinca não, cara. Tu morreu, rapaz. Porra, sacanagem, hein? Olha, as pessoas vão achar que tu ficou puto, né? Não, eu tô puto não, mas porra. Como é que você podia ter me salvado nessa, não? Olha só, isso é escroto. Cara, ele tirou 20, cara. 20 é 20. Tirou 20, 20 cara. Né? Não tem como. Tomou double damage. É o dobro. Você morreu. Dois ataques no gigante, hein? 15 e 13. Assim, só uma pergunta. Eu tenho 30 feats pra fazer isso, cara. Eu tenho uma corrida muito boa. Mesmo assim, eu tomo esse dano todo. 20 é 20, cara. Calma, porque, primeiro, ele acertou a sua armor class. E aí, não tem o que fazer. Você toma o dano quando acerta, cara. E aí, ele ainda acertou 20. Você tomou o dobro do dano normal dele. É, double damage, ok. É... Rufus sai correndo, sobe as pedras a passos largos e desfere dois golpes nas pernas do gigante. E o gigante... se sente incomodado. O pessoal tá na minha frente de ataque, não? Como é que ele tá posicionado? Cara, eu tô caído no front. O Rex já tá nele e eu tô partindo pra cima. Eu vou fazer um Calm Monster, pra deixar o cara tranquilo. Tá bom. Beleza, o monstro para de atacar imediatamente. Ataca, Rex. Ataca, Carlos. Ah, um só pegou, 17 14. E 2. Vocês batem no gigante, aí ele sai correndo. Sai fugindo, porque ele não vai atacar mesmo. Covarde! Existe alguma possibilidade de alguém me salvar? Sério, cara. Você morreu mesmo. Vocês tiram a pedra de cima que o gigante tacou e vocês só veem uma massa que nem um lagarto esmagado, sabe, na estrada. Completamente esmagado pela pedra. Morto enterrado. Já foi enterrado, já tá debaixo da pedra. Olhei o corpo, prestei minhas pêsames e revirei o bolso dele pra ver se tinha algum dinheiro. Não vai precisar mais. Tem uma moeda gigante no bolso. Tem um escudo, gigante, né? Uma lata daquela cobra de mola. É, você encontra lá uns moedas, uns negócios. A gente vai enterrar o corpo do bobo da corte, não? É, só botar a pedra de volta. Antes de vocês baixarem a pedra, deixa eu pegar o chapéuzinho com o guiso dele. O guiso ainda funciona? Ou foi achatado também? Não, funciona. Eu vou assumir a forma do Bill Gates. Do Bill Gates? Que pariu. Com óculos e tudo? E chapéu de bobo da corte. Barbinha, você vai ficar meio chocado agora. Aí me transforma. Que isso, cara? Tô chocado. A tua transformação é instantânea ou você fica, vai se deformando assim até chegar no... Eu, assim, se eu puder escolher, eu vou me deformando e gritando de dor. Que não é mágica, né? Tipo, tipo, os ossos e os músculos vão se remodelando. É tipo uma transformação tipo de um lobisomem. Exatamente. Caraca. Eu nunca vou me acostumar com essa merda. Vocês seguem pela trilha sob a luz das estrelas e já preocupados em encontrar outros gigantes. Enquanto vocês estão cercados pelas montanhas, por formações rochosas dos dois lados, a trilha vai como um pequeno vale. O céu já começa a clarear. Vocês veem que o sol vai nascer no leste quando vocês encontram um desfiladeiro à frente. Neste desfiladeiro há uma ponte. Uma daquelas pontes magrinhas de madeira velha atravessando a garganta, levando... É o único caminho que vocês podem seguir. Tem alguém na ponte? E à frente da ponte vocês veem uma figura. Ah, não. Ah, não. Ele diz que é um druida. Eu vou te falar, viu? Vocês se aproximam e vocês reconhecem aquela figura velha, decrépita, com manchas no rosto. Caraca. Pústulas. De novo? Barba longa e capuz. E ele fala... Pare! Para atravessar a ponte, vocês devem responder 3 perguntas. Olhei pra cara do velho e falei: para atravessar a ponte, eu me transformo num morcego! Me transformei num morcego, tô indo. O Tucano se transformou num morcego e foi atravessando a ponte voando. Quando o velho levantou pro Tucano, ergueu a mão e falou assim: não! E aí o Tucano começou a ser atraído pra mão dele, não conseguiu voar à frente. E começou a ser atraído, até que ele segurou você com a sua mão. Ele... Você insiste em me desafiar? Aí ele joga não, você... Não. Mas descreve, ele segurou o morcego de que forma? É, aonde? Pelo rabisco ou pela asa? Descreve a cena aí, pode ser uma coisa interessante, cara. Segurou assim pelo corpo, meio com um dedo na asa e tal, e aí jogou ele pra cima de vocês de volta. Posso rolar um check-in de destreza pra ver se antes disso eu consegui cagar na cara dele? Cagar spray, né, brother? É, porra, é ninja, é a arma do morcego. Pode, vai, joga o dado. Tirei 13. Tá, você conseguiu dar um na barba do cara. E ele fala: o homem que o inventou não o quer. O homem que o comprou não precisa dele. O homem que precisa dele nunca o viu. O caixão. Muito bem, acertou, pode passar. Caraca, tu sabia essa? Não, porra, é óbvio. Caraca, parabéns, do pobre inteligente. Eu fiquei na dúvida, pobre caixão. Qual a inteligência do Eu sei, cara, mas eu ganhei 1000 pontos. A gente tem um bárbaro gênio, brother. O bárbaro tirou da sunga de texugo uma caixinha, abriu, tirou o óculos, botou. Caraca, o bárbaro intelectual, cara, que diria. Tudo bem, aí ele sai e deixa vocês passarem. Vocês passam pela ponte e continuam seguindo enquanto o dia, o sol caminha pelo céu. Eu vejo se o cara começou a seguir a gente também, tá? Dou uma olhada assim pra trás. Não, ver ele se ficou lá atrás. Quando vocês veem o sol já ultrapassando o meio-dia, vocês veem um grande imenso pântano à frente de vocês. Uma planície cinzenta. Quanto mais vocês descem, mais na névoa vocês entram. E o sol, em vez de, de uma esfera de fogo no céu, passa a ser um borrão. Caraca, mano. Já me perdi totalmente. Depois do pântano tem a tundra também. Nossa, vocês escutam um grito de dor quando olham pra mim. Eu tô na forma do Atreio. Atreio! Falta o cavalo. E então vocês descem. Quando terminam de descer a montanha, o sol já está se pondo novamente. Vocês pararam, vocês já comeram. Comemos o quê? É, boa pergunta. Provisões que tinham na... depois da fuga. Que o nosso serviçal é... Caraca, a gente tá com o Borges, né? Borna, então... E aí, Borges? Ele fala, senhor, eu acho que... Bom, esses pântanos, eles já foram... menos sinistros, eu não reconheceria esses pântanos hoje em dia. Não, na verdade eu não tô perguntando isso, eu quero saber se você quer virar mercenário agora que você perdeu seu emprego de lambe-saco de castelo. Bom, senhor, a minha lealdade é sempre ao castelo, mas se o senhor não vai voltar ao castelo e eu estou com os senhores, eu acho que na minha situação é realmente eu poderia ser um serviçal dos mercenários, então, que tal? Ah, beleza, pode carregar aqui minha mochila. Eu dou uma mão pra ele, cumprimento aí, bem-vindo, NPC. Sim, senhor, eu prometo ficar de ladinho e não atrapalhá-lo. Que isso, amigo? Caraca, o jovem nerd. Tá de ladinho. Só, caralho, só porque eu tô de saia aqui. Eu tô de saia, eu que tô de tanga. Esse jovem nerd. Ele falou, foi o NPC, não fui eu, não. Mas quem tá controlando é você, e aí ele toma suas atitudes. É impressionante, não, cara. Eu tô interpretando, pô. Caraca, cara. Então tá bom, cara. Levam tudo pro mau caminho, que honra. Uhum. 20 minutos depois, o Borna já tá carregando a mochila de todo mundo. E é um mosquitarado inacreditável, cara. Os mosquitos. Aí, morcego não come mosquito? Tu tá de sacanagem, né, amigo? Vocês estão numa terra desolada, vocês veem uma árvore seca aqui e ali, aquelas árvores que as raízes saem, né, pra fora do solo, sabe? Aquelas que você não vê o tronco saindo do solo, você vê milhões de raízes que se encontram e formam um tronco seca, sem folhas nenhuma, assim. Vocês realmente estão numa paisagem desoladora. É, eu vou fazer um check aqui de Wilderness Lore pra ver se a gente consegue achar um caminho menos tortuoso pra andar pra esse pântano. Tá bom, faz aí. Temos um viciadinho no grupo. É lógico. O bárbaro intelectual bota o seu óculos e examina a passagem e ele guia vocês pra um caminho melhor. Vocês encontram o que deveria ser uma antiga estrada que hoje está tomada de lama e tal, mas vocês conseguem delinear a estrada através dos pântanos e é realmente um caminho mais seco. Como é que eles fizeram uma estrada aqui? Você não sabe o que era esse pântano antes? Você não sabe se ele era uma planície que está amaldiçoada? Agora eu já sei que era. Os outros personagens estão percebendo que eu ando no meio da água, da lama, sem problema. Quero impressionar eles. Então, de repente, depois de muita andança, vocês percebem algo estranho na paisagem. Em meio a esse mundo cinzento em que vocês estão, vocês veem algo que chama muita atenção. Ao lado direito da estrada há uma rocha, e ao lado dessa rocha vocês veem uma rosa vermelha se destacando daquele cenário. Vocês sabem o que é isso, né? Vocês sabem. É a ponta da cabeça de alguma coisa. Ou então, se você cheirar, você vira a fera do pântano. Isso. Eu vou mandar um detect magic. Beleza. Você vê que a rosa, ela emana, assim, uma energia mágica. Pode ser a rosa do Pequeno Príncipe também. Feldor, na condição de especialista em coisas da natureza, acho que você deveria dar uma inspecionada melhor nessa planta aí. Ah, é, porque da última vez que eu fui checar alguma coisa, quiseram me matar e o cacete. Beleza, eu vou lá dar uma checada na planta. Ele vai olhar e falar, essa rosa não é desta região. Exatamente. Essa flor pode ser até uma coisa boa. Assim, eu vou até a flor. Ih, caralho. Eu vou tocar a música de suspense no tamborete. Me rompem os tambores. Eu vou chegando perto. Ela demonstra alguma coisa, assim? Sei lá, ela muda de cor? Nada acontece. Eu vou olhar o terreno em volta, sim. Se é só a planta que cresce ou se cresce alguma verdinho em volta, como se fosse não, uma coisa... Não, só a rosa, nada mais. Ou seja, então eu vou encostar na rosa. Vai, garoto. Nada acontece. Fazer bem me quer, mal me quer na rosa. Isso se faz na margarida, cara, não é na rosa. O Os caras lá atrás discutindo, cara. O cara, boa intenção total. Cara, olha, faz bem, cara. Não, não, isso aí faz uma garota. Cara, eu vou meter um pouco a mão na terra assim e vou puxar a rosa inteira, assim, pela raiz, lá embaixo, entendeu? Peraí, eu falei, pergunta o nome dela antes. Olha, vocês estão ficando malucos, brother? Eu acho que eu tô bebendo demais. Vocês estão falando, vai que a rosa fala? É, tem uma história que me contavam quando eu era criança, que existia uma rosa que falava, que vivia dentro de uma cúpula. Olha só. Eu já ouvi uma história em que a rosa tinha um nome. Quando vocês olharam pra mim, eu tô na forma do Sean Connery. Pariu, vai se foder. Bom, eu pergunto pra Rosa, então, assim, o que faz uma flor tão bonita em um deserto tão desolado? Oi, caralho, o Bárbaro tá falando com a Rosa mesmo. Tá todo mundo caindo na lama rindo. O único que não caiu na lama foi o Feldon, que ele fica flutuando em cima da lama. O cara tá ajoelhado, se ligou na cena? O cara tá ajoelhado, gigante. Rosinha, rosinha. Ai. E os outros atrás caindo de rima. Puta que pariu, cara. Nada acontece, porra, velho. Então eu pego um pouquinho de terra e puxo a rosa. Você puxa e aí você arranca a flor do chão. Nada acontece. Tá, então eu vou carregar ela comigo, vou botar na tanga de texugo. Tá vendo? Muito bem, vocês seguem viagem agora? Eu vou parar o grupo e trocar uma ideia. Ó, galera, é o seguinte, ó. É, a gente não sabe se tem gente atrás. Então eu quero o foco de vocês, tá? A gente tem que andar. Se aparecer outra flor, por favor, não parem pra conversar. Vocês estão foda, né? Assim vão chegar na gente, porra. Maluco, brother. O Borna tá endurmado, ele é da galera e tá rindo ou ele tá perdido? Ele tá enterrado em milhões de mochilas. Você vive a cara dele, cara. Você só vê um monte de mochila, saco, um monte de coisa e duas pernas carregando aqui. Ah, eu pego um pouco da lama, passo assim um pouco pra espantar os mosquitos. Pensei que tu ia tacar no cara. Eu também. No momento eu pensei que ia jogar no maluco. Vocês caminham por mais 40 minutos e, de repente, vocês começam a ver uma mudança na paisagem. Vocês começam a ver uma silhueta de uma fortificação lá longe. Vocês veem que vocês se aproximam, mas a espessa névoa ainda do pântano não revela exatamente o que é. Quando vocês andam mais, vocês sentem que os insetos que antes incomodavam tanto vocês, eles somem. Vocês não escutam mais insetos. Isso não é bom. Quando vocês andam mais um pouco, é o suficiente para vocês pararem de ouvir o coaxar dos sapos. Vocês sentem que estão entrando em uma área sem vida. É, exatamente. Isso não é bom. Porque a princípio nós estamos vivos. Bem, eu não vou olhar pra Rosa pra ver se ela murchou, porque ela tá na virilha do Bárbaro. Mais um pouco, mais 15 metros e vocês veem uma silhueta na estrada, no centro da estrada, que tem mais ou menos a forma, o tamanho de uma pessoa, mas vocês ainda não conseguem ver exatamente o que, que é. Ah, a gente vai aproximando dele. Vocês continuam se aproximando e vocês veem que é uma pessoa, mas ela está paralisada para sempre em forma de pedra. Nossa! É um guerreiro! Que brande uma espada. A gente pensa que é uma estátua, não? Não, não é uma estátua. É um guerreiro. Mas como é que a gente... Deixa eu escrever, caralho. É um guerreiro que brande uma espada e sua expressão é de ataque, de ódio. A sua mão, à frente, a espada. A sua mão esquerda segura um escudo. E ele está nesta posição para sempre. Mas é de carne? Não, é pedra. Então é uma escultura. A gente é uma exato, é porque ele falou não é uma estátua, mas é uma estátua. Mas é uma estátua no meio da estrada olhando pra... Mas são excêntricos, acontece, eu já vi isso. Isso aqui é só pra afugentar os forasteiros. Um grupo de mercenários experientes como nós não vai se assustar com uma estátua dessa. Vocês continuam andando. Vai ver, isso espanta os mosquitos. E vocês veem... Que pariu, cara. Guerreiro, terrível contra os insetos. Contra os insetos. Quanto mais vocês caminham em direção ao vulto da fortificação, mais vultos de pessoas vocês veem. Na estrada, ao redor da estrada, em todo canto. Vem cá, Borna, esse caminho aqui, você vai dar onde nele? O Borna responde. Bom, pelo que eu me lembro, este caminho dava num antigo monastério fortificado que um dia foi a luz dessa região, mas desde muito tempo permanece oculto por essa névoa. Mas vem cá, a estrada termina no monastério ou dá pra circular ele e ir embora nessa porra? Tem outro caminho ou a gente é obrigado a ir pro monastério? Porque, tipo... A gente tá tipo num corredor maldito que a gente não pode fazer mais nada? Vocês podem ir pra floresta densa e dar de cara com o exército dos Capa Vermelha. Tá, mas se a gente for pro monastério e os exércitos chegar aqui, a gente não vai estar cercado ou tem outro caminho? Ninguém sabe. Tá, e aí o único caminho que a gente tem pra sair daqui é em direção à floresta. Vocês não sabem, nem o Borna sabe. Mas o que a gente olha em volta, tipo... Se houver desolação cinza. A gente precisa ter uma vista alta. Exato, isso que eu ia falar agora. O monastério agora. É alto. É, mas o morcego também voa alto. Exato, é. Vai fazer um reconhecimento aéreo. O morcego vai matar um bicho que é cego, tá falando uma águia pelo menos, porra. Olha aí, esse bárbaro tá muito bom, cara. Excelente. Vou virar em vez de Conan the Barbarian, ser Conan the Librarian, né? Caraca, você desenterrou Conan the Librarian, cara. Você é muito velho, antigo. Cara. Beleza, tucano vai fazer isso? Faço. Beleza, você voa como uma águia? Ou como um tucano? Não, como coruja. Só que tem um problema, quanto mais alto você voa, menos você vê, porque você se afasta do chão e a camada espessa de névoa vai escondendo o próprio chão, então você realmente não consegue... Névoa? É, vocês estão no meio da névoa. Não, a gente tá no meio do pântano. Mas o pântano tem a névoa. Fudeu, estamos mortos. A gente morreu no túnel, quando a gente derrubou o túnel... Não, nossa, olha só, é uma neblina, maluco. Always the fog. Já disse aquele filme da Alecala aqui, né? Os outros. Mas você realmente não conseguiu ver. Você quer voar até o monastério? É. Tá bom. Boa. E você começa a ver uma forma, construção fortificada, feita em cima de uma grande rocha. Podem imaginar um Monte Saint-Michel. Mas e aí, ele viu se a estrada circula do monastério ou não? Terminando o monastério. Eu não vejo pessoa nenhuma lá dentro. Você vê gente lá dentro. É habitado. Eu volto. Vou assumir a forma do Rutger Hauer e fazer assim pra ele pousar no meu braço. Que carinho. Tá bom. Tá bom, e aí, vocês vão fazer? Ué, por caralho, você não tá dando muita opção pra... Não, vamos lá, né? Vocês seguem e vocês veem cada vez mais essas estátuas, essas pessoas. Mas só guerreiro, não? De todo tipo. Parecem viajantes, magos, sacerdotes, todos em posição ou de medo, de ataque, ou correndo. Alguns estão tombados no chão e rachadas, quebradas em pedaços, etc. E vocês veem uma placa de madeira cravada no chão, ao lado da estrada, dizendo: voltem ou serão condenados. A gente não cometeu crime nenhum. Caraca, muito bom, cara. Bem, a gente voltar, a gente provavelmente vai ser condenado também, né? É, lá a gente tá com certeza condenado, porque a gente cometeu algum crime. Aqui a gente não fez nada. É, vamos seguir. Chuta a placa. Beleza, vocês... Eu vou chutar a placa, sério. Hein? Vou chutar a placa. Vocês chegam mais e mais perto do monastério, vocês já conseguem ver a forma grandiosa da cidade à sua frente, vocês já conseguem discernir algumas janelas nas construções. Ela é murada, ela se ergue sobre essa rocha, mas vocês começam a ouvir um lamento monstruoso. Seu lamento, pra mim, é um arroto. Um lamento meio triste, mas... Da onde tá vindo? Ora ele tá na esquerda, ora ele tá na direita, é meio mágico. De repente, da névoa, vocês veem um raio de luz partir e atingir exatamente o NPC de vocês. Caraca, porra, mochilas. Que isso, porra. Coitado do rapaz, bro. E vocês escutam o formar de rochas e vocês veem Borna se transformando em uma estátua de... Caralho, agora eu fiquei com pena do cara. Não! Minhas coisas! Eu perdi minha mochila! Tudo de vocês foi petrificado. De repente, vocês vêm surgindo da névoa em direção a vocês em ataque. Uma forma grotesca, uma esfera de carne voando com tentáculos, dezenas de olhos. Quando um grande olho se abre e uma grande boca se abre no meio da esfera. É um Beholder! O Beholder, o guardião do pântano! Basta a flor, Rex! Basta a flor! Puta que pariu, maluco! Peraí, tem que cantar a música. Mostra flor, os magos, é o macho calçado. Cara, baixou a sunga, a flor tá enroscada nos penteiros, cara. Você puxa a flor, vem junto, texugo. Você mostra. Ergue o braço em direção ao Beholder com a rosa e de repente o Beholder grita. Vocês também o formato de pedra e imediatamente o Beholder se transforma em uma grande esfera, uma grande rocha petrificada. Uma rocha petrificada é boa. Cai com o som abafado na lama. Caraca, nunca foi tão desesperador e tão fácil. A parada se resolveu numa velocidade nunca antes vista, né? Cara, eu realmente teve por nossas vidas por um segundo. Eu gritei e tava realmente apavorado, cara. Obrigado, florzinho! Fala com a flor. O Bárbaro vai desidratar a flor e botar no diário dele, assim, né? Muito bem. Pô, mas... peraí, não. Muito bem, não. Agora a gente vai rolar esse Beholder até a porta dessa merda, desse monastério. Verdade. Com certeza. Beleza. Vocês lamentam um pouco por Borna, a segunda baixa na viagem de vocês. As mochilas que estavam com o tesouro todo foi pro saco, é isso? Tudo virou pedra. É, beleza. O que vocês vão fazer? Vou rolar o Beholder. Beholder até o monastério. Vamos rolar o Beholder. Tá bom. Vocês fazem um esforço. Tem um bicho grande, pesado. Não, tem dois bárbaros aí. E vou fazer agachamento com o Beholder. Vocês chegam aos portões da cidade fortificada, rolando o Beholder de pedra. Vai rolando e vai quebrando os tentáculos, sabe qual é? É, vai quebrando os tentáculos, pode crer. Vocês veem logo reação de uma guarita no alto do muro. Grita algo que vocês não entendem e começa a tocar um sino. Aí agora a gente escolhe. Se eles gritaram, estamos livres, pula para a página 127. Se eles gritaram, mataram o nosso protetor, pula para a página 66. Mataram o nosso protetor, né, pô? Vocês não pensaram nisso. Você vê com o sino tocando, vem aquela comoção, pessoas falando, gritando de um lado para o outro do muro e tal, não sei o quê. Logo depois, as portas se abrem, você começa a ouvir por trás da porta de madeira aquela grade de ferro se erguendo e, de repente, a porta de madeira também começa a descer. E cede na lama e vocês veem aquelas figuras. Alguns vestidos como monges, com barbas grandes, outros mais jovens, com aquele cabelo com carequinha. Tonsura. Tonsura, isso, né? Que fica uma bolinha careca em cima da cabeça, né? E alguns soldados também armados vêm escoltando esses monges. Eu sou Beowulf! Matei a besta! Sou luxúria e poder! Eu estou na forma do Beowulf. Nu? Nu! Venci a besta sem armas nem roupa! Tô em cima do Beholder! O monge ainda vem, abre os braços assim. Vocês não sabem, ele ainda não falou nada, vocês não sabem qual é a reação dele, né? Ele começa a tremer os braços assim, levantando os braços e erguendo ele. Estamos salvos! Puta, salve a música do Beholder! Começa a tocar o sino do monastério lá em cima. Pulei de cima do Beholder na frente do monge, ainda fiz um brum na cara dele. Que doido! Deu um crítico, né? Balls attack. Mas aí, vai rolar então uma carreata no carro de bombeiro ou não? Pra entrar na cidade? Aí ele vira pra cidade e ele fala assim: nossos heróis chegaram! O que foi dito? O que foi dito? Hoje é o dia! Hoje é o dia de São Arnaldo! Caralho! Os heróis chegaram! Vocês acabam de chegar no monastério fortificado de São Arnaldo. Ai, vamos ter arroz de sobra, amiguinho. Eu sei que seria Santo Arnaldo, né? A forma correta de se dizer. Mas o Azaghal, quando era adolescente, inventou essa porra. Inventou São Arnaldo. Então o nome da cidade é São Arnaldo. Mas eu, quando adolescente, sabia que era Santo Arnaldo. Mas eu fiz questão de ser São Arnaldo. De tão inusitado que era. Exato. Vocês chegaram a São Arnaldo, a lendária São Arnaldo. Vocês entram pela cidade. É uma pequena cidade fortificada, né? Não é só um monastério. Você tem casas, outras construções e tal. Como se fosse um abrigo terrível. Uma cidadela. Uma cidadela fortificada. E vocês vão subindo pelas ruas estreitas até o alto, sendo levados, sendo aplaudidos. As pessoas gritam: estamos salvos! Viva São Arnaldo! Viva São Arnaldo que veio nos salvar! Você vê pessoas jogando flores, folhas de sei lá, qualquer tipo bananeira. De... Ah, foi legal. pessoas jogam... Jogando folha de bananeira? Bananeira é foda. Sei lá, folha de arruda. De boldo, folha de boldo. Mas eu jogo em você símbolos de boas-vindas, sabe? De agradecimento, nada negativo. Não jogam urtiga na gente. É, exato. E vocês são escoltados pelos poucos guardas que a cidade tem, por aqueles monges que veio receber, aqueles monges todos. E vocês são levados para o alto da cidade. Cara, depois de visitar Monte São Michel, agora eu tô visitando Monte São Arnaldo. Que felicidade. Eu nunca pensei isso na minha vida. Que bonito, cara. E vocês sobem até a parte alta, em frente ao monastério, onde há um grande pátio. E nesse pátio vocês veem três figuras. Tem, obviamente, mais gente se reunindo lá. O sino ainda toca e você vê três figuras, parece que são os responsáveis, os regentes da cidade. E aí, esse monge que recebeu vocês lá embaixo, ele apresenta: venham, heróis, venham, conheçam. Estes são os nossos regentes, os três irmãos monges. Este é Clato, este é Barada e este é o irmão Micto. Vocês três juntos conseguem fazer parar o robô? Eles fazem reverências a vocês, senhores. Os senhores desejam banhar-se. Pois hoje é o dia de festa, senhores. Aí o Barada fala: sim, é o dia de São Arnaldo, o dia em que temos que festejar. Esta cidade não via motivos para festejar há muito tempo, mas com sua chegada e a morte do guardião... Aí o Mito termina: temos que fazer um banquete em homenagem a São Arnaldo. O Clato volta: os senhores desejam banhar-se? Clato! Sim. Eu sou o Beowulf. Sim, senhor Beowulf. Avise a cidade que não vai ter garçom parado nem puta triste. Caraca, tá... Essa agora vai ser a frase da minha vida. Excelente. E aí, quer dizer, começam os preparativos para um grande festejo. Algumas horas depois, o pátio em frente ao monastério está cheio de longas mesas de madeira. A música, a perniz... Há um grande braseiro no centro. Eu tô meio interessado nessa música que você falou aí. O que que tá tocando, cara? Quem que tá tocando? A obsessão musical do JP louvável, cara. No centro do pátio tem aquele grande braseiro retangular, onde fileiras e fileiras de pernis rodam. Pernil é a forma certa de falar? Você tá no nível de detalhe que eu vou te falar, galera. A farofa, pernil, vai bem, vai lá. Tá bom, tá bom. De repente você vê uma fileira de mulheres vestidas como se fossem sacerdotisas. Olha aí. Vindo, subindo as escadas. Já vi, chegando ao pátio. Cada uma delas com uma cesta de palha nas mãos. Desde que não tem cabeça, está valendo. Com cabeça. Pô, as nossas cabeças. Vocês estão mortos. É para as suas cabeças. É, tem esse problema também. Nas cestas de palhas tem folhas de louro, frutas e todo tipo de oferendas. São cestas de oferendas. E elas vêm e as pessoas começam a aplaudir e as sacerdotisas se dirigem a uma escultura, enorme escultura, na frente do monastério, de uma cabeça apenas. Uma cabeça da altura de dois homens com a boca aberta. É para dar umas pisadas. E aí elas descem as oferendas ao redor da estátua, fazem uma prece e todos gritam: viva São Arnaldo! Viva São Arnaldo neste dia! E de repente vocês escutam um som úmido vindo. Um som úmido? Como se fosse um som de alguma pasta sendo mexida, remoída de dentro da boca da estátua e de repente... São Arnaldo vomita arroz cozido. E as pessoas vêm com seus pratos servir-se daquela massa de arroz cozido fumegante que acabou de sair da boca da estátua de São Arnaldo. Esse é o maior mito e lenda de todas as histórias de RPG. Nada criado até hoje supera São Arnaldo, cara. Até hoje eu ainda me emociono. Vou chegar perto da estátua, dou um tapinha e falo: Arnaldão, sangue bom. Caraca, Caraca, eu voltei 20 anos no tempo agora. E as pessoas estão felizes, risonhas e festeiras. Todos agradecem essa bênção gigante, essa bênção do arroz cozido vomitado por seu azal. Estão muito mais interessados no arroz cozido do que nos pernis. A gente está sentado como? Vocês foram sentados na mesa e onde estão os três sacerdotes regentes da cidade. O Clato, Barata e o Nick. Tá, eu viro para um deles e falo, belo espetáculo, hein? Tá tudo muito, muito bem organizado. Na verdade, a história de nossa cidade, repleta de tristezas e poucas alegrias, se derramam sobre nós. Normalmente no dia de São Arnaldo, pois o arroz cozido, vomitado pela estátua, é algo inacreditável. Nós não sabemos de onde isso vem. Eu ainda acho mais inacreditável a quantidade de porcos que vocês tinham aqui se vocês estavam completamente isolados. Eles podem criar os porcos, pô. Eu acho que a gente tinha que trocar uma ideia com os monges para uma possível visita dos Capa Vermelha, né? Eu acho que sim, os caras estão vindo aí, né? Deixa eu perguntar pro monge se eles são subordinados a algum reino. Já fomos, herói, já fomos um dia. Mas que lealdade devemos a um reino que nos esqueceu no pântano? Nos esqueceu na névoa. Caralho, muito filha da puta mesmo, né, cara? O reino de Gandor já foi nosso protetor. Não, é porque pode ser... Não é certeza, tá? Não tô te garantindo. Mas pode ser que apareça um pessoal aí que eles falaram assim, ah, vamos invadir o monastério. Então só pra vocês ficarem ligados aí... Mas como assim? O que diz, grande herói? Então, a gente ouviu um papinho aí de que vamos invadir, monastério de Cuerrola. Vocês dizem que há planos do exército de Gandor invadir nosso monastério? Por quê? Possivelmente, talvez. Mas por quê? Não tô te garantindo. Não é 100% isso. Mas por que diria isso? Talvez porque ele esteja com escassez de porcos por lá. Talvez explicação. Eles querem levar a estátua de São Arnaldo. Ih, caraca. Valeu. Mas não seria possível. Eles jamais conseguiriam passar pelo guardião. Que guardião? Que guardião? Aí o outro, o Barada, o outro monge, ele... Ah, sim, o guardião. É, mas... Nós não temos nada a temer. Vocês estão aqui para nos proteger. Esse é o espírito, esse é o espírito. O Nicto fala, sim, sim. Existe um significado muito grande na chegada de vocês hoje. Esta cidade foi construída em cima de um antigo santuário necromante. Um lugar nefasto, regido por uma terrível feiticeira, conhecida como a Donzela de Ferro. Neste lugar, ela proferia seus encantos sombrios. Oh, mas quem escolheu esse lugar aqui, amigo? Por isso que vocês passaram por essa névoa espessa ao chegar aqui. Era um lugar terrível. E dizia a lenda que ela fazia sacrifícios humanos com o propósito de construir um veículo de carne para abrigar um demônio poderoso a quem ela devia lealdade. O Barada continua a história. Mas a Donzela de Ferro foi derrotada por um grande campeão. O clérigo Ruff Gunnor. Esse nome não me é estranho. Quem é Ruff Gunnor? Mas qual é o nome da cidade, né? Gano? Não, o reino... É demais essa porra, cara. Tu tá maluco? Escreve no papel, cara. Ele, o grande campeão Ruff Gunnor, foi ele que construiu este templo para selar de uma vez por todas o poder sombrio da necromante. E ele formou uma ordem de monges para regê-lo. A nossa ordem centenária de Gandor. Nós estamos aqui desde então. Mas, o problema, senhores... que antes de ser derrotada, a Donzela de Ferro proferiu seu último encanto, sacrificando sua vida para dar uma longevidade mágica a seus três filhos, que foram levados para longe por seu pai, o antigo e maligno Dragão Vermelho. Caraca, maluco. Deixa eu matar um desses. Ruff Gunnor prometeu caçar o dragão e realmente o fez, mas nunca encontrou as crianças. As lendas dizem que eles aprenderam as artes mórbidas de sua mãe e se aperfeiçoaram. É, vocês três são irmãos? Mas são gêmeos? Eles são irmãos gêmeos? São. Peraí. Os três caras são irmãos de verdade? São. Pensei que era irmão porque monge chamou um outro de irmão. Não, eu não tô entendendo essa história do cara, então, porra. O cara, eu acho que a gente é patente, querendo contar a história de três irmãos sendo três irmãos ali, cara. Que maluco é? pô. Não, cara, olha só. A cidade era controlada por essa necromante. Donzela, é. E aí, o Ruff Gunner, que vocês não lembraram, mas é o mesmo clérigo que vocês encontraram lá na caverna, que tinha o martelo, isso, que o Carlos pegou o martelo dele, o Eduardo pegou o escudo. Ah, então, por isso que eu lembrava do nome dele. Foi ele que aprisionou o dragão na forma do Mago Zami. O mesmo cara que derrotou a donzela aqui, que formou essa ordem pra selar o poder da donzela de ferro. Então essa lenda é recente, não é uma lenda assim de coisa de séculos atrás, não? Que não, essa galera... é, não, é antiga. O cara já viveu há muito tempo, você não viu a tumba dele? Mas e daí que é muito antiga? Se os moleques são imortais, os três regentes são esses três caras que tomam conta da cidade, porra. Não, cara, esses três regentes não são os filhos da mulher, pô. Mas é muita coincidência. Eu vou com a ponta do meu indicador bater no nariz dele, assim, ó. Tu tá querendo me enganar. Mas o que é isso? Como assim? O que o senhor quer dizer? Três irmãos contando a história de três irmãos malignos. Você está mais claro pra mim do que arroz cozido. É arroz branco, não é parbolizado. O senhor está... O senhor herói campeão está, por acaso, querendo dizer que nós seríamos esses três irmãos? Falar rindo assim. Não sei, é uma grande coincidência, não? Eu também acho. Por que contaríamos essa história aos senhores e estaríamos tão felizes por sua chegada assim? Ou talvez o guardião seja pra proteger que vocês saiam daqui e nós é que fizemos a coisa errada. Olha, puxei a espada! Que isso? Os senhores estão aqui para nos salvar? Zombam de Beowulf! Subi na mesa. Não, não, senhor, não, não. Chutei não, os copos. Não há necessidade. Tirei a roupa. Mas não há necessidade disso. Campeões, vocês chegaram. Pé no peito. O martelo de Ruf Ganor vai nos dizer. Ah. Se eu bater com esse martelo em vocês e vocês não morrerem, vocês estão falando da terra. Não, animal. Se eles não morrerem é que eles estão mentindo. Que eles são imortais, pô. Não, mas o martelo de Ruf Ganor não vai matar quem é bom. Não, onde é que você já... Não, onde é que você viu isso? Onde é que você tirou isso? Aí, de repente, parou a música, parou tudo. Tá todo um clima de tensão foda. Vocês falaram que Ruf Ganor é o herói que salvou tudo, certo? Certo, e ele criou nossa ordem para selar o poder maligno deste lugar. Ele é o novo escolhido de Ruf Ganor. Eu porto o seu martelo. E quer saber qual é a maior coincidência do dia? Aí eu cortei o meu peito assim, tirei uma lasca de sangue, sabe? É, tipo predador? É. Meu nome é Arnaldo Beowulf. Aí, cara, você vê toda a população da cidade que tava ali na praça. Oh, eles viram o martelo, viram você falar e eles vão direto de joelhos e começam a fazer referência a vocês. Quero ver tu lidar com isso agora, já me deixa. Vou deixar. Antes de qualquer coisa, verifiquem se o arroz não possui sangue. Eles podem estar querendo me corromper. Fario. Diga a eles! Diga o que nós descobrimos! Os três regentes são os demônios imortais! Aí as pessoas... Oh, é verdade isso? Eles são os filhos demônios da Dama de Ferro! Eu viro pro cara que tava do meu lado e falei... Vocês nunca fizeram essa ligação de três com três, não, amigo? O Clato vira pro Barada, ele olha assim pra eles, assim... Aí o Barada fala... É realmente o martelo de Ruf Ganor? Não! Não era pra ser hoje! Não era pra ser hoje! De repente, cara, eles começam a gritar assim de dor, cara. A gente acertou? A gente acertou? Você vê a túnica deles saindo uma fumaça negra de todos os buracos da túnica, das mangas, das saias e do capuz. Saindo das três túnicas. Estamos mortos! Estamos mortos! Pega a roça! Eu vou pular da mesa. O que começou a berrar, eu bati. Desceu o martelo com toda a força, mas tudo que você acerta é a túnica, e você leva a túnica ao chão como se ela estivesse vazia e suspensa no ar, e dela sai só um corpo de fumaça negra. E essas três fumaças que estão saindo e deixando os hobbits no chão sobem girando em um espiral, e elas descem na frente da estátua de São Arnaldo e as outras duas do lado. E quando elas começam a se solidificar, elas formam não só três pessoas, mas três pessoas sobre três cavalos negros. E você ouve um som uníssono de vozes ecoando por todo o pântano, dizendo... E vocês veem os três filhos da donzela de ferro materializados à frente de vocês em cavalos negros, os Cavaleiros do Caos. O primeiro deles, de cabelo totalmente raspado e expressão sinistra, chamava-se Philip Anselmus. O segundo, de cabelos longos, negros, sem barba, mas manchas negras pintadas sobre os olhos, Alice McCooper. Puta merda. E o terceiro, o mais velho dos três filhos. Não são gêmeos? Não. Você falou que eles eram gêmeos. É. Eu nunca vi irmão com nome diferente também. À frente, o líder deles, de cabelos longos, lisos, com manchas negras nos olhos, embora menores, o mago Oz de Osborne, também conhecido como Príncipe das Trevas. Aí eu viro ali pro Tucano. Vira morcego agora, vai. O povo começa a fugir, a correr. Correu, corri. Eu corri. Mas eu corri bonito. A primeira coisa é pegar a roupa. Vocês correram? Nesse caso, eu também corri. Que papelão. Cara, desmascararam os malucos e saíram correndo. Não, eu tô ali porrada, parado aí. Porrada, não, eu tô indo pra porrada. Pera, quem correu, quem ficou? Eles estão montados em cavalos, é isso? Estão. Isso. A primeira parada é virar as mesas, cara, pra esses cavalos não andarem por aí, bicho. Lógico. Olha aí, estratégia! Estratégia. Nilberto e o Rufus viram as mesas e arrastam pra criar obstáculos pros cavalos. Então, eu corri, vou tentar pular na parede. Ah, lá vai. Dar, sabe aquele... na parede? Uh-huh. Virar e descer na cabeça do cara. Beleza. Joga um tumbling aí primeiro. 18. 18, conseguiu. Vai, agora ataca. Tem tudo no 18. 17! Ah, ele vem correndo, pula na parede do templo, pega impulso com esse parkour de maluco, pula pra cima do Alice McCooper e desce sua espada! Derruba Alice McCooper do cavalo dele. 16. Sai correndo pela mesa, pisando em comida, em copos, derrubando tudo. Toma impulso, pula e... acertando a lateral do líder do Cavaleiro do Caos. E ele tomba para o lado com o cavalo prendendo sua perna direita. Lembrava desses cavaleiros mais sinistros. Calma, vocês estão atacando primeiro. Eu tô pensando aqui no qual foi o motivo que a gente atacou esses caras. Double attack, vamos lá. Primeiro, 16, 12 com o Rendex. Acertou só o primeiro. Acerta o peito dele com o machado, a armadura dele segura, mas você feriu o cavaleiro. Vou mandar uma magia de slow no terceiro. Invoca sua magia de slow e joga, e você vê os movimentos dele como se ele estivesse em câmera lenta, tentando puxar a sua espada, mas muito lentamente. Caralho, por que a gente tá atacando esses caras? Eu tô indignado com... É que eu tô loucão, que tava tendo festa, né? O que nós fizemos? Animais! Animais! Philip Anselmus tá com a magia do Nilberto e ele tá... vai perder o round porque ele tá puxando a espada lentamente. O outro, o que o Azaghal derrubou, o Alice McCooper, vai atacar o Azaghal. Porra, 6 errou. Ele girou a Morningstar dele, mas você fez um movimento e escapou. Agora, o Oz, ele é o mais rápido de todos. E o movimento, um piscar de olhos, ele se levanta já com a espada. Ele tem uma espada gigante na mão, cara. Uma espada muito agressiva, cara. E ele vai atacar o Carlos. Gira sua espada aí. 8. Puta que pariu, vocês estão dando sorte. Caralho! Ele gira a espada e você se abaixa e a espada corta o ar acima da sua cabeça. Nada acontece. Philip Anselmus tenta atacar Nilberto, mas ele está muito devagar. Ele está sob o encanto do bardo. Nilberto simplesmente dá um passo para trás e vê a sua espada cortando o ar lentamente. Beleza. Azaghal McCooper vai te atacar de novo. Faz um save. 4. Você não consegue escapar da bola de fogo. Caralho! Conjurada por Alice McCooper. E você vai levar pra casa de presente 20 hit points. Caraca, mano. Você tá pegando fogo, você é jogado pra trás, bate contra a parede do monastério e começa a bater nas suas roupas. Eu tô pelado. Que roupa, hein? Tu tomou um fireball pelado, puta que... Queimou teus pentelhos todos. Queimou sobrancelha, queimou tudo, mano. No centro, o líder dos Cavaleiros do Caos gira sua montante em direção a Rodson e... filha da puta, 4! Caralho, cara, você tá muito cagão, puta merda, cara. O Carlos é foda, cara. O Carlos é foda no combate, cara. Cara, vocês estão humilhando os cavaleiros do Carlos. Rex, você. 15. E o segundo, 16. Caraca, você conseguiu. Você, quando bate com os seus dois machados do cavaleiro negro, você vê que ele meio que altera a sua forma rapidamente de fumaça pra humano, mas ele grita, ele sente dor, você está ferindo a besta elemental. Ô, mestre, enquanto isso eu tô girando um pouquinho, andando pro lado, pra tipo assim, colocar o cara que eu tô enfrentando, isolar o cara, entendeu? Ninguém mais tá no campo de ação. Ficar entre o cara e a galera. É, exatamente. Beleza. Bom, vocês têm a seguinte situação. Felipe Anselmos em cima do cavalo, lento, sob o encanto do Nilpert, com ele se postando entre o inimigo e vocês. No centro, vocês têm, fora do cavalo, o líder Oz combatendo corpo a corpo o Carlos e o Rex. Do outro lado, o Alice McCooper, também fora do cavalo, enfrentando o Azaghal. Ele acabou de mandar uma fireball em você. E eu voei longe? Voou assim, bateu na parede do... Eu fiquei puto agora, fiquei nervoso. É a situação, né? Ficar nervoso. Agora que eu descobri o que meu anel faz, esse dizer aqui, eu comecei a fazer um boneco de neve, só que no arroz. Tô juntando o arroz, e aí fiz um elemental com a água que tá dentro do arroz. Você tá maluco, cara. Você tem um anel que invoca elemental de água, é isso? Isso. Tá bom, porra. Então você só precisa apontar pra... Você lembrar que tem água naquele arroz todo, tá cheio de água. Não. Não é assim que funciona. Eu estou fazendo um boneco mesmo. Eu acho que ele tem direito de moldar o elemental dele, eu acho. Caralho, que coisa ridícula. Não tem como você moldar um boneco de arroz, porra. A galera tá lutando e o cara tá fazendo uma bola gigante de arroz. Eu acho válido fazer um boneco de neve gigante de arroz, eu acho. Eu já fiz, inclusive, tá pronto. O Feldon corre pra cima daquele arroz derramado no chão, começa a juntar arroz, fazendo a porra de um boneco de arroz gigante. Puta que pariu, cara. E com o poder do anel dele, ele ativa o poder de anel elemental de água, controlando a água que está dentro do arroz, e o boneco toma vida, se transformando em um elemental de arroz. Na verdade, ele é elemental de água, mas o arroz tá junto da água. Puta que pariu. Ele consegue controlar a água dentro do arroz. Exatamente. O que tem dos meus lados? Uma saída pela escada descendo, onde a cidade está lá embaixo. E pra trás? Pra trás tem o templo da cidade. Com janela? Eu consigo alcançar? Não. Aí tu é pra escada. Tá correndo? Porra, tô pelado, tomei 20 hit points de fireball. E eu não sou fighter. O elemento surpresa já foi desperdiçado, né, cara? Tá bom, você sai correndo, senão só não vai tomar um ataque de oportunidade se não tava em combate corpo a corpo. Mas eu corri porque o cara justamente me jogou. Exato, jogou pra metros longe. Beuf, nu, pegando fogo, correndo. O Alice, que estava atacando o Azaghal, vira sua atenção para vocês. Deixa eu ver quem ele vai atacar. Você jura que o monstro de arroz não chamou a atenção dele, cara? É verdade, chamou a atenção dele. Procurando o um novo alvo, Alice enxerga o gigante de arroz cozido em sua frente. Ele então aproxima as mãos, como se segurasse uma esfera invisível. E deste espaço, uma luz vermelha de uma bola de fogo começa a brotar. Ele então rapidamente ergue os braços para a frente e lança um projétil flamejante no gigante de arroz. A bola de fogo atinge em cheio, abrindo uma cratera líquida e pastosa momentânea no tronco da besta, mas que logo é refeita em uma regeneração instantânea. E agora o líder, Oz, vai atacar par Carlos Infer Rex. Vai atacar o Carlos de novo. É só no Carlos, cara. Cismou, né, cara? Atenção. Girou a espada. Ele gira sua grande montante em direção ao seu pescoço, mas você se abaixa. Aproveitando o movimento, ele passa a espada por cima de sua cabeça e desce desferindo um golpe na sua perna. A partir de agora, você está mancando. Eu rodo o martelo. O seu martelo brilha quando você gira, ele no ar acerta no peito do cavaleiro Oz E ele voa longe, cara. Ele voa, pá, em direção ao braseiro. Cai no braseiro, urrando de dor, enquanto ele queima. A capa dele começa a queimar e ele está queimando no braseiro. Eu vou sacar o tamborete e mandar um spell de shout. Olha só, em quem? No que tu tá me batendo, né, mano? Uh-huh. Além de deixar surdo, dá 5d6 de Sonic Damage. É o Banshee que vem do tamborete. O cara transformou o tamborete numa cuica. Ele virou embaixo e... Caraca, ele dá um mega... Um mega shot, vai ser aquela onda sonora que treme o ar, cara. O cavaleiro voa pra trás e cai lá embaixo. Vocês nem viram onde ele caiu, cara. E cuíca é insuportável mesmo, hein? Eu odeio o barulho de cuíca. Ah, que mané cuíca, cara. O estrondo do tamborete, meu. Bum! Feldon. Eu. Agora você tem um cavaleiro do caos... No braseiro e um que atacou ali no canto, que atacou o seu monstro. No braseiro eu quero distância. A luz queimada é foda. Tirei 14. O seu monstro desce uma porrada inacreditável. Aquele braço de arroz voando. Acerta a Alice McCooper, que voa também da parte onde vocês estão, lá pra Cidade Baixa. Ele tá com a boca cheia de arroz agora? Com certeza, cara. De repente vocês veem o Rupert, ele conseguiu dar uma volta, entrou por dentro do templo, ele subiu numa varanda e ele pula dessa varanda pro topo da cabeça de São Arnaldo. Pô, todos nós tomamos um D4 de dano de susto. Vou pular e atacar. Joga o D20. 18! Puta que pariu! Cara, você só vê Rupert pulando. Beowulf? Beowulf! Nu! Chaluscado! Pulando da varanda do segundo andar do templo pra cabeça de São Arnaldo e dali mesmo quicando e pulando com os braços esticados, as pernas pra trás, suas shorts Oz nas mãos e ele desce cravando no peito de Oz. Morre, demônio! Sua espada já tocou a brasa. Você sente que a sua espada tocou a brasa, atravessou o corpo e tocou a brasa. Você em pé em cima dele com todo o peso do seu corpo. Cara, ele tá esperando, você vê toda aquela força. Ele tá se transformando em fumaça em homem, vibrando, como se estivesse vibrando entre essas duas forças. E aí, de repente, ele se desfaz em uma gosma, uma seta no meio do braseiro. E você pula pra não se queimar. E você vê que a ponta da sua lâmina tá vermelha em brasa, porque ela ficou lá em contato com a brasa através do corpo do vilão. Olha aí! Ela foi dramática mesmo. Você vê que a espada dele tá jogada ali, a mega montante dele tá jogada ali no chão. Peguei, né? Peguei. E de repente vocês veem os dois irmãos surgindo novamente. Dessa vez com asas de fumaça negra. Caralho! Eles voam do lugar onde eles caíram e veem o seu irmão morto, destruído em cima da brasa. Então, quando eles estão pensando nisso, eu arremessei o martelo num dele. Esse foi o melhor ataque de oportunidade ever, cara. 16. 16 acerta, né? Pelo amor de Deus. Você arremessa com o martelo, as runas de martelo iluminadas contra o mal. E você ouve só o som do crânio se esfacelando com o impacto do seu martelo. As asas se dispersam com fumaça e você vê o corpo do Cavaleiro do Caos caindo. E o seu martelo caiu junto, porque ele não volta pra mão. Eu chamo ele! Ele vai aprender esse truque alguma hora. E aí vocês veem o terceiro cavaleiro, que está totalmente fudido também, que o JP deu um couro nele, cara. Porra, ele... só no batuque, cara. Agora é minha vez. Qual a distância que a gente tá dele? Tu vai jogar um montante. Porra, no cara? 19. Não é mentira. Não acredito. 19. Sério? Juro, 19. Caralho, filha da puta. Você atira a montante... sem saber que ela era uma Vorpal. Não! Como você tirou 19, ela corta em dois o último cavaleiro. Agora que eu sei que ela é Vorpal, vou voltar pra buscar. Você adulta disso? Eu já tô correndo pra pegar meu martelo, pô. Caraca, cara, que sinistro. Vocês arrebentaram os cavaleiros do caos, cara. Pensando muito o quê, cara? Berrou de cavaleiro do caos. Tem pra ninguém, bicho. Só tem medo de barato e mulher maluca, compadre. Os sons da batalha cessam. Royston e Rufus se dividiram. Cada um desceu para um lado do platô pelas escadas para buscar as armas que caíram. Enquanto isso, Hooprest, Nilperto e Feldon retomam o seu fôlego. Na verdade, só eu, né, cara? Os outros ficaram fazendo batuque e bolinho de arroz? Porra! Ah, é, ainda tem um elemento que tá lá, parado, olhando pra vocês. De repente, do braseiro... Ah, meu Deus. Vocês veem a gosma negra se transformar em fumaça novamente e subir, e pairar acima de vocês. Aí vocês ouvem uma voz fantasmagórica falando, vinda da fumaça negra. Eu sacrifico minha alma, minha mãe. Não poderemos trazer pau para este mundo, mas eu assumirei a sua carne. E aí, de repente, você vê, cara, a fumaça faz uma curva no ar e ela entra pelo mesmo buraco que o Azaghal saiu do segundo andar do templo. A fumaça entra dentro do templo. De repente, faz um barulho, assim, de uma vibração baixa, assim. Cara, isso tá muito lost. Muito lost. Eu vou entrar na boca do São Arnaldo. Se tiver uma rolha, eu tiro lá embaixo. Não, não dá pra você entrar na boca do São Arnaldo, não é tão grande assim. É assim, cara. Não dá pra entrar uma pessoa dentro da boca do São Arnaldo. Dá sim. De repente vocês começam a sentir o chão tremer. E de repente vocês ouvem pedras se quebrando dentro do templo. Ele começa a ruir. Vocês veem que as rochas do templo começam a ruir. E do telhado do templo sai um braço gigantesco de carne podre. Vocês vêm se erguendo sobre vocês uma criatura gigantesca saindo de dentro do templo, provavelmente enterrada abaixo do templo. O corpo de carne, o golem que a donzela de ferro estava fazendo para chamar sua entidade Baal. Mas que agora quem habita este corpo não é o grande demônio, mas sim Oz, o príncipe das trevas. É uma criatura dantesca. A sua forma é esquelética, embora tenha camadas finas de músculos secos por cima dos ossos. É gelo pra tudo quanto é lado. E o seu monstro de arroz, cara? Qual o tamanho desse bicho? Ele é da altura do templo. Ele tá em cima do templo, olhando pra vocês. Aí ele só tem a geada do tucano, tamborete do JP, golem de arroz e mais nada. Ah, calma, tem o martelo e a espada, cara. Não, o machado e a coisa estão lá embaixo. Quando a gente terminou o combate, eu saí correndo pra pegar o martelo. Eu também, eu fui buscar, cara. Então, beleza, a gente não tem nem os bárbaros mais. Exato. Até eu recuperar o negócio, eu não sinto nada. Quando a gente voltar, fudeu, né? É, fudeu, vão estar todos mortos. Vocês veem a criatura olhando do teto do templo em ruínas. O golem de carne pula! Nossa. Pra cima de vocês com tudo! Vocês veem a sola dos seus pés podres caindo pra cima de vocês e ele bate no chão e treme tudo! Faça um save throw de reflexo. Porra, faz um save throw de nojeira, né? 20! Eu dei um duplo carpado pra trás. Caraca, muito bom. 7. 19. Quem não fez save throw toma 21 de dano. Porra. Pronto, eu tô na capinha, mano. Tô na colherinha. Tô tocando, ataca com o teu monstro de arroz. Não, Gera. Só pode estar de sacanagem, você vai mandar um monstro de arroz pra esse cara. Não, mas ataca o monstro de arroz, cara, também. Beleza. Monstro de arroz tirou 14. O monstro pulou, derrubou todo mundo ali no pátio, mas assim, antes dele se recompor, o elemental de arroz do Tucano... dá um mega soco na cara do monstro, cara. Porra, o elemental é grande, maluco. É grande, pô. Agora manda geada. Caraca, rolou os fúzios agora. 6, 4. Pó de diamante, né, cara? Pó de diamante! Pó de diamante! Essa semana, pó de diamante. Aqueles galinhos cravam todos naquela carne podre. Terra de dor. Caraca, vocês estão mandando bem, cara. Vocês estão mandando bem. O monstro tá tomando. Quem mais? Eu. Você. Vou pra boca do Santo Arnaldo. Sério, eu tô na merda. Eu já fiz mais do que a minha obrigação aqui. Você pula pra dentro da boca. Vou pular, cara. Da cabeça do São Arnaldo. JP rola o Perception. Caraca, aí sem sacanagem, rolei um 20 aqui. Olha, excelente. Você nota que depois que ele deixou o templo em ruínas, toda a fachada da frente dele virou uma parede erguida sem apoio nenhum. Você nota que ela pode ser derrubada, se você conseguir derrubá-la de alguma forma. Ah, saquei. Então, beleza, eu vou mandar um shockwave na parede pra cair em cima dele. O que você vai fazer? Você corre pra trás da parede, é isso? Ah, vou mandar um shockwave angulado pra ela cair em cima do cara, né? Excelente. É uma riqueza de decisão. Rapidamente saquei minha calculadora científica. Você corre pela lateral do templo, por dentro dos destroços, para angular a sua magia, e você bate no seu tamborete pelo shockwave e derruba a parede inteira em cima do monstro. A parede encolhe o monstro, o golem de carne e o elemental de arroz, que se desfaz uma poça babenta. Caralho, meu irmão. Olha, arroz com mistura. Cara, foi bonito esse ataque. O Carlos e o Rex estão voltando, cada um pelo lado, né? Porque tinha duas escadas, um em cada lado do pátio. O Carlos foi pro lado esquerdo, o Rex foi pro lado direito. De repente, cada um volta. O monstro, ele começa a se levantar com dificuldade, com todos aqueles escombros, todo ferido, todo lanhado, saindo uma gosma preta no lugar de sangue, e ele olha nos olhos, íris com íris, de Royston Cave. Ele vê o bárbaro subindo as escadas em câmera lenta com seu martelo com runas iluminadas. Carlos ataca. É a hora do Carlos brilhar de novo. Caralho, 19. Puta que pariu! Que pariu! Essas porras. Carlos gira o martelo mais uma vez heroicamente e atira contra a face maligna, a face nefasta do monstro de carne podre. O monstro é atirado pra trás e o Rex, que tá subindo na outra escada, vê o monstro desabando com o pescoço exatamente na sua frente. Ah, não, ataca, Rex! 17, puta que pariu, caralho, essa galera é muito boa. Realmente muito bem. Foda-se, tá bonito demais. Você gira a sua vorpa e separa o corpo de cabeça da besta infernal. E você vê aquela fumaça preta saindo do corpo, gritando um berro fantasmagórico que vai se perdendo e se dissolvendo no ar. E vocês veem que também se dissolve lentamente a névoa que pairava sobre aquele monastério por uma centena de anos. Ah, e se você falar que a névoa dissipou e a gente viu todo o exército dos caras ali em frente, porra, eu nunca mais participo dessa merda, hein, cara.